6:02, 6 da manhã, mais 2 minutos. Muito bom dia para você. Estamos começando mais uma edição do Rádio Revista Cidade. Hoje, quarta-feira, dia 19 do mês de maio do ano de 2021. E a partir de agora, até as 9 horas da manhã, nós estamos convidando você para vir conosco nesta viagem de informação. Uma jornada com as principais notícias, as primeiras notícias da manhã, que você confere no Rádio Revista Cidade. Sempre contando, é claro, com a sua participação, a sua interação através dos nossos meios digitais, das nossas plataformas. Fique à vontade para interagir, para participar, deixar a sua opinião, fazer a sua reclamação, seu elogio. Aqui o espaço é aberto, o espaço é seu. Bem-vindo, bem-vinda, está no ar o Rádio Revista Cidade. Na cidade, a Rádio da Informação. Previsão do tempo. O tempo e a temperatura. 6:04, 6:04. Olha, eu não sei você aí, mas eu aqui estou encasacado e começando a ficar com calor, viu? Quando eu saí de casa há poucos instantes, estava uma brisa levemente fria, mas agora já começa a dar aí uns sinais de que vamos ter uma elevação, embora pequena ainda, na temperatura. 13 graus é o que está registrando nesse momento o termômetro aqui na Avenida 1º de Maio, número 103, onde está o estúdio da Rádio Cidade, no centro de Brusque. E a previsão do tempo para o dia de hoje, a previsão aponta que nós vamos ter uma quarta-feira com sol, vamos ter uma quarta-feira com temperatura mais amena, esse clima de agradável, uma mescla de frio com temperatura elevando gradualmente, vai ser estabilizado ao longo do dia. Segundo as previsões dos principais centros meteorológicos, como a Ipagre-Siram, o Climatempo, nós deveremos ter ao longo das próximas horas, chegando a uma temperatura máxima na casa dos 24 graus. A sensação térmica nesse momento faz jus à temperatura, que é de 13 graus no centro da cidade de Brusque. Não temos, pelo menos, a previsão de chuva para o dia de hoje. Uma mínima na casa dos 13, a máxima dos 24 graus é o que prevê a temperatura, a previsão para o dia de hoje, portanto, para Brusque e região. Devemos ter uma condição de céu ensolarado com algumas nuvens, mas não há previsão de chuva para as próximas horas, portanto, para toda a região. Vamos pegar aqui a informação do tempo para o estado de Santa Catarina, para as demais regiões catarinenses ao longo desta quarta-feira, a previsão também trazida pelos profissionais meteorológicos da Ipagre-Siram, que apontam na previsão para esta quarta-feira um dia com baixa temperatura ao amanhecer em praticamente todas as regiões, que é o que nós estamos sentindo nesse momento aqui na região de Brusque. Temperatura mínima a temperatura mínima de menos 1 grau a 4 graus, com condições de geada em algumas regiões mais elevadas. Se você estiver em regiões mais elevadas do estado, nos conte, mande aqui para nós se geou por aí e a temperatura como é que está nesta manhã de quarta-feira, principalmente nas regiões do meio oeste, no Planalto Sul e também no Planalto Norte. Durante o dia vai haver uma gradativa elevação da temperatura nestas regiões. Sol e algumas nuvens em Santa Catarina, com nevoeiros agora de forma isolada ao amanhecer, portanto. Vento sudoeste a sudeste, fraco, com rajadas moderadas. Isso tudo graças a uma massa de ar frio seco que está passando pelo sul do Brasil. Está mudando a temperatura e você já está sentindo certamente o clima mudar já há alguns dias. Temperatura média mínima em algumas regiões, como eu falei, menos 1 grau. Em boa parte delas ao longo do dia podendo chegar na casa dos 14 graus. É a previsão do tempo para você sempre no oferecimento da SC Convênios Class. Você, meu amigo, você, minha amiga, que precisa estar em busca de mais tranquilidade, de um convênio que te traga muitos benefícios, principalmente na área médica, na área de saúde, a medicina diagnóstica, exames clínicos, exames radiológicos, com desconto mais do que especial a SC Convênios Class oferece para você. E também o plano funeral, aquele plano que dá uma certa tranquilidade para você nas horas mais difíceis, aquela hora que vai chegar para todos nós. E se a gente estiver segurado, amparado, com um apoio como esse, vai facilitar e muito. SC Convênios Class, na Barão do Rio Branco, no centro de Brusque. Cidade, uma 6:07 agora, 6 da manhã, mais 7 minutos. Um bom dia para você que já está assim com a gente, acordado, acordada cedinho, né? Muita gente, inclusive, acordou bem cedo, né? Antes do Rádio Revista, bem antes do Rádio Revista, já estava na labuta, já estava fazendo aí as suas atividades, as nossas amigas e os nossos amigos costureiros. Um grande abraço, um bom trabalho para vocês nesta manhã de quarta-feira. E a você também que está em outras atividades, os nossos motoristas de aplicativos, os taxistas, os motoristas, os caminhoneiros, motoristas de ônibus, você que está na indústria metalúrgica, na indústria de tecelagem, na área da construção, em todos os setores, o próprio comércio já, alguns estabelecimentos abertos nestas primeiras horas da manhã. Um bom trabalho para você e obrigado, é claro, pela tua companhia e pela tua presença aqui conosco na programação do Rádio Revista Cidade. Vamos começar cumprimentando a equipe, o Marcelo Gouveia. Bom dia, Marcelo, tudo certo? Muito bom dia, Valdomiro. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Realmente deu uma esfriada em Valdomiro. Caiu a temperatura, deu, legal, deu, né? Queda, você queda. Também sentiu? Senti. Deu até a saudade daquela sopinha tradicional, assim, pra dar uma reforçada. Mas dizem que gaúcho não sente frio, tchê. Não, isso é mito. É lenda? É mito. Exato. Bom, mas... Qual é o seu destaque, Marcelo? Vamos aos destaques. O meu destaque inicial, na verdade, é a operação aí da Polícia Militar de Brusque, que ontem fez uma prisão em flagrante no bairro Azambuja. Drogas, algumas gramas de maconha, no caso, uma balança de precisão foram apreendidos e um homem foi detido. Isso foi ontem à tarde ali no bairro Azambuja. Também teve outra prisão, também por tráfico, no município de Gaspar, feito aqui pela guarnição de Brusque, que fazia ali uma averiguação por ali também. Daqui a pouquinho trazemos mais detalhes sobre isso, mas justamente aí o destaque é essa atuação sempre muito ativa da Polícia Militar aqui em Brusque, principalmente nessa questão do combate às drogas. Aliás, é um trabalho que tem que tirar o chapéu, viu? Porque a nossa polícia, nesse aspecto, tem feito um trabalho, não é de agora, é um trabalho de anos. E essa atuação conjunta, principalmente, entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, embora cada uma tenha a sua particularidade, a sua atribuição, o papel da Polícia Civil é de fazer o processo de investigação e da Polícia Militar é de fazer o trabalho ostensivo, ou seja, de as prisões, do cumprimento, principalmente, mas tem sido feito um trabalho bastante de elogios nesse aspecto, o combate ao tráfico de drogas. O problema todo é que não se consegue dar jeito, né? Porque você... É igual erva daninha, você tira uma, daqui a pouco tem 3, 4. Infelizmente, essa é a realidade do tráfico de drogas, né? Mas aí, cabe também, Marcelo, destacar a participação da comunidade. Importante denunciar. Ao meu vizinho, eu suspeito que ele está traficando drogas, mas ele não está mexendo comigo, está tudo certo. Eu tenho uma opinião que eu discordo totalmente. Até porque eu tenho filhos e eu não sei o dia de amanhã se esse vagabundo do vizinho vai estar colocando, oferecendo para o meu filho. Então, ou colocando meu filho nesse mundo. Então, eu sou da seguinte opinião. Mal não vai fazer se for lá dizer para a polícia, olha, eu acho suspeito que está acontecendo isso, isso, isso. A polícia vai investigar, se não tem nada de errado, não tem problema. Mas eu prefiro pecar pela precaução nesse sentido. Porque se tem uma praga que eu penso que deveria ser varrido da face da terra, é o tal do traficante de drogas, né? Porque esse é a raiz de todos, ou pelo menos de boa parte da criminalidade, né? Então eu não tenho dó, não. Traficante de drogas, não tenho dó. Devia ser como é lá naqueles países, alguns países asiáticos, lá como a Indonésia e outros países, onde entrou lá com droga, meu amigo, não sai mais vivo, né? Essa que é a verdade. Eu não vou conseguir, agora puxando pela memória, lembrar de quem foi que eu ouvi isso. Se foi do Coronel Otávio ou se foi do Delegado de Favre. Mas essa questão do tráfico de drogas como sendo aí um catalisador, sendo um início para várias outras situações problemáticas na segurança pública, naquele entorno, já foi temas recorrente aí de explicações aí em eventos ou em algumas ações dos órgãos de segurança aqui na cidade. Então, realmente... Se tem essa tensão redobrada com o tráfico de drogas, justamente por se tratar ou por ser visto como o início, né? É um início para outro, para pequenos furtos, para delitos, aí daqui a pouco começam brigas, começa a tornar todo aquele ambiente ali um pouco mais caótico, né? Então, realmente fica esse destaque da atuação aí muito, sempre muito presente aí da segurança pública nesse sentido. E parabéns às polícias, viu? Parabéns às polícias. É assim que... É disso que nós precisamos, viu? De combater e tirar essas pragas de circulação. São 6:13 agora, 6:13. Bom, eu teria, aliás, tenho vários destaques. Eu até estou pensando qual deles começar, viu, Marcelo? Câmara de Vereadores. Hoje, na verdade... Não, hoje, bastante. Na verdade, o programa, ele se nós fôssemos... Hoje temos a entrevista aí com o prefeito de Brusque, o José Livec. Edição de colecionador hoje. Hoje pela quantidade de material que nós temos, poderíamos passar o programa todo... falando, trazendo aí vários destaques, né? Mas eu vou me ater a dois deles. Um deles, a Câmara de Vereadores de Brusque, que ontem teve sessão ordinária, bastante objetiva, bastante rápida. A Câmara de Brusque tem se destacado ultimamente, quem acompanha ela, como eu acompanho, pela efetividade dos trabalhos. Já tem câmaras municipais que você vai por aí, não só nas câmaras municipais, mas das assembleias legislativas, enfim, onde é uma enrolação só. Os caras tratam de tudo que é assunto, menos do que é o mais importante. Eu fico fulo da vida, ô Marcelo, quando vou a uma sessão de Câmara Municipal, por exemplo, o cidadão está lá discutindo assunto nacional. Ah, mas o assunto nacional também não diz respeito? A cidade não fica dentro do Brasil? Sim, claro. Dependendo do tema, ele afeta de forma direta. Mas a grande maioria não. Geralmente faz isso... Politicagem. Não, exatamente. Politicagem. Ou geralmente faz isso quando o vereador é da base do governo... E aí ele não quer tocar em muitos assuntos, o que não é o caso aqui, não está acontecendo nesse momento, pelo menos por enquanto, na cidade de Brusque. Não sei mais para frente, né? Se a base do governo, que é a maioria, vai começar a não tratar de muitas questões, porque geralmente é isso. Se o cara está trazendo muito assunto lá de Brasília, fazendo reflexões de assuntos nacionais, é porque ou ele é da base do governo ou ele quer fazer politicagem. Essa é bem a palavra. Mas a Câmara de Brusque tem tido um trabalho diferente nesse aspecto, bastante objetiva, tratando realmente de questões bem importantes e que afetam a comunidade local, que eu penso que é o que tem que ser o trabalho de um legislativo em âmbito municipal. Deixa as questões nacionais lá para a Câmara Federal, exato, as questões estaduais para a Assembleia Legislativa e tratem das questões locais. Então, se na sua Câmara de Vereadores aí da sua cidade... O pessoal está falando muito aí de questões culturais, lá, em que envolvem o aspecto nacional, de problemas relacionados ao país de um modo geral, dá uma puxada de orelha, porque estão esquecendo de ver as coisas locais, pode ter certeza disso. Bom, mas ontem um dos principais assuntos discutidos, e que rendeu um bom debate ontem, foi a questão da instalação de redutores de velocidade. As travessias elevadas... As lombadas físicas. Existe uma enxurrada de pedidos na Secretaria de Trânsito e Mobilidade, nós já trouxemos inclusive esse assunto aqui na Rádio Cidade, e também os vereadores são chamados vez ou outra para levar esses pleitos até a prefeitura. Ó, instala uma lombada aqui na minha rua, só não instala na frente da minha casa, como disse um vereador ontem. O cidadão não quer. Quer lombada, quer redutor de velocidade, mas não quer na frente da sua casa. E aí depois, antes um outro problema, asfalta a rua. Vamos asfaltar a rua, porque tá difícil assim. Aí asfalta, daqui a pouco começa a pedir redutor de velocidade. Ou ainda, né? Quer asfaltar, mas aí tem... Bom, mas não tem ainda um serviço de, não sei, de tubulação ali eficiente. Ok, aí não pode asfaltar porque tem que fazer isso primeiro. Aí tu vai criando uma série de pré-requisitos, tu acaba não fazendo, acaba... É que, na verdade, a pavimentação, ela exige que se tenha todo esse trabalho. Você primeiro, exato, tem que ver se tem algumas ruas aí que estão aguardando a pavimentação, inclusive os moradores com dinheiro na mão, ou esperando boletos para pagar naquela parceria com a prefeitura, mas não dá porque tem que ser feito todo um processo antes de drenagem, enfim. Então, esse é uma etapa também. Mas o que tem de situações onde a comunidade pede o asfalto, pede algum tipo de melhoria nesse sentido e depois vai pedir o redutor de velocidade? Tem bastante, viu? Tem muitas ruas nesse sentido. Esse foi um assunto discutido ontem e me chamou muito a atenção a posição do vereador Cacá Tavares, que é o que a gente vai destacar, se der tempo hoje aqui no programa, esperamos que dê tempo. Que é o seguinte... É muita lombada, é muito redutor de velocidade. Será que daqui a pouco o Brusque não vai virar, como disse o Cacá, uma cidade das lombadas? Então esse foi um assunto discutido ontem na Câmara Municipal. E um outro assunto, que se der tempo, vamos torcer para que dê tempo. Eu estive na segunda-feira ali no bairro Azambuja, não sei se o Marcelo vai lembrar, mas o França vai lembrar, daquela situação do reservatório de água ali na região do loteamento Bruxal. O reservatório com capacidade para 500 mil litros de água, que foi construído ali pelo Samai, Isso em 2019. Um ano já faz, aquilo lá ainda não foi, não começou a trabalhar efetivamente para o abastecimento ali da região, mas existe um problema que está dando dor de cabeça para os moradores ali no entorno, para o próprio Samai também. Por quê? Porque os moradores alegam que aquela estrutura toda ali pode vir a cair daqui a pouco e atingir todas as residências, causando uma verdadeira tragédia naquele entorno ali. O Samai disse que não. De um ano para cá foram feitas várias diligências do Samai, da Defesa Civil, também esteve lá o pessoal da AGIR, da Agência de Regulação Intermunicipal, e outros órgãos para verificar as denúncias dos moradores sobre esses riscos. Eu estive lá essa semana, verifiquei em loco e realmente, estava inclusive lendo ontem toda a documentação que foi me passada lá pelo seu Gerson Quinis, que é morador ali da região, que está à frente de toda essa situação, e realmente são laudos que contrastam um com o outro. Inclusive foi feito um laudo técnico por um geólogo renomado, que é o Juarez Almonte, e que atesta realmente que é preciso ficar alerta, é preciso ficar atento a possíveis riscos que venham a ocorrer futuramente, quando aquilo lá estiver com toda a sua capacidade de água abastecida. Se der tempo, já estou adiantando, porque nós estamos hoje com o programa realmente bastante recheado, vamos tentar trazer esse assunto aí para tipo falar como é que está, em que pé que está essa situação que está causando muita preocupação. Eu, se morasse lá naquele entorno, também iria ficar preocupado, viu, Marcelo? E é um alerta. Eu conheço o local também, cheguei a acompanhar na época essa discussão, e é um trecho que, obviamente, a estrutura é feita no ponto mais alto ali das proximidades, e tu tem muitas residências dos dois lados, né? É uma região realmente bastante habitada ali. Não, e ela, a estrutura toda, ela foi construída literalmente... No limite. Eu vou dar um exemplo para você que está com a imagem. Imagina que isso aqui é o terreno. É o terreno onde está situado esse reservatório. Isso aqui é um penhasco, não é um penhasco, mas aqui é uma região... Então, uma ribanceira. Aqui. Considerável. O reservatório foi construído praticamente menos de 3 metros desse espaço ali. Na borda, exatamente. Menos de 3 metros. E eu, quem teve oportunidade, eu acredito que você também teve oportunidade de ir lá e olhar, porque você fica numa situação de um diz uma coisa e outro diz uma coisa. Você tem que ir lá conferir pessoalmente para ver. O Samai, embora o Samai, aí depois a gente vai trazer essa situação, eu até pedi uma palavra aí do presidente do Samai, o Luciano Camargo, que tem feito um excelente trabalho no Samai, tem que se dizer de passagem, e isso não é uma situação que foi trazida por ele, sim. Isso vem de gestões anteriores do Samai, quer dizer, o Luciano está tentando resolver aí um problema, um pepino, uma batata quente que foi colocada nas mãos dele, mas ele é o presidente agora do Samai e tem essa missão de resolver o problema. Tem imagens aqui, Valdomiro, acabei de ver, são as mesmas imagens? Não, tem imagens, depois eu vou trazer as imagens que eu fiz lá, mas para você ter uma ideia, né? Esse muro aí é da residência. Já é de uma residência. Amigo Pedro Paulo Angioletti, inclusive, que mora ali. Exatamente. Nosso amigo Pedro Paulo Angioletti é o muro da residência dele. É uma das residências, talvez a mais próxima que fica ali, no entorno do reservatório de água. Dá para você ter uma ideia desse lado aí. Olha só a proximidade que está do muro da residência. Mas do lado de lá, para quem está com a imagem, onde aparecem as árvores no fundo, ali é que começa o penhasco, vamos dizer. Exato. Assim. Tem várias residências ali no entorno. É uma bomba que está sobre as cabeças dos moradores ali da Rua dos Xaxins, daquela região ali do loteamento Bruxal, parte do Azambuja, que fica ali nas imediações do cemitério municipal Parque da Saudade. Tem ação do Ministério Público pedindo documento, já se arrastando desde o ano passado, laudos disso, laudos daquilo. Eu não terminei de ler toda a quantidade de documentação que me foi passada ontem ainda, mas dá para você ter uma noção da bomba que está aquilo ali em relação ao reservatório de água. Mas a gente vai trazer esse assunto com imagens, com depoimento, com a fala dos envolvidos todos nessa questão. São 6:22 agora. Depois do intervalo eu volto com os destaques, aliás, com as mensagens, as suas mensagens, com os cumprimentos, as primeiras participações desta manhã aqui no Rádio Revista Cidade. Na Rádio da Informação, Rádio Revista Rádio Cidade. Revista Cidade. HHC, Hélio Abstreuter, Contabilidade e Assessoria Empresarial, Rua João Bauer, número 233, em Brusque. Telefone 3044-2255. Chegou o novo cartão de vantagens em saúde Azambuja Mais. Com o cartão Azambuja Mais, você possui vantagens como descontos em serviços de saúde, consultas médicas, odontológicas e muito mais. O melhor custo-benefício em saúde de Brusque região. Descontos de até 70%. Acesse azambujamais.com.br ou ligue 47-3396-2222 e solicite seu cartão. Azambuja Mais, o seu desconto de vantagens em saúde. Um produto Hospital Azambuja. Você está precisando de dinheiro? Quer reformar, construir, comprar matéria-prima ou simplesmente precisa de um capital de giro? Na Profomento tem. E você não precisa deixar cotas e nem pagar taxas adicionais. Créditos de até 20 mil reais para profissionais autônomos ou empresas. Ligue agora ou nos envie um WhatsApp que nós vamos até você. Profomento Serviços Financeiros. Ligue 47-3396-0100 ou 47-99994-4533. Cidade. Todas as quartas, a Rádio Cidade transmite direto da Igreja Matriz de Santa Terezinha, a partir das 19 horas, Santa Missa e Novena das Rosas. Oferecimento: o véu, a alegria de ser Chevrolet, Perfil Alumínios e SC Convênios Class. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Para adquirir, ligue 3351-4611, em horário comercial de segunda a sexta-feira. Super Semana Comprou Voou Boca Mafra Automóveis. Comprou Voou. Comprou, você ganha um voo panorâmico. E tem mais. Até um ano de garantia. Até 60 meses e a primeira em 60 dias. Taxas a partir de 0,79 ao mês. Condições incríveis. São mais de 500 zero quilômetros e seminovos. Super Semana Comprou Voou Boca Mafra Automóveis. Super Semana Comprou Voou Boca Mafra Automóveis. Em Brusque. Acesse bocamafra.com.br. Plastificante Calver para argamassas de reboco e assentamento, agregando uma série de vantagens às argamassas. Mais um produto com o selo de qualidade da Calver Mineração. Opinião, jornalismo, a informação em tempo real. Rádio Revista Cidade. 6:26. Eu tô indignado aqui. Estamos aqui conversando no intervalo. Eu tô indignado. Momento de indignação do programa. Ah, dá licença. Tô indignado. Tô indignado. O assunto aí que eu tava acompanhando nos noticiários, pelo menos num segmento da grande imprensa, como dizem alguns, essa cobertura em torno da morte aí do funkeiro. Olha, eu vou fazer uma coisa que eu não gosto de fazer, mas eu tô como tem um colega nosso aqui da emissora, o Marcelo, que ele disse o seguinte, ele está cansado de muita coisa, de aturar muita coisa. Eu tô indo nesse mesmo nível. Eu não tô mais aturando algumas coisas. Por exemplo, ficar adorando um vagabundo desse, um drogado, aí fico fazendo uma cobertura como se fosse uma vítima inocente, enfim, da circunstância, tava traindo a mulher, começar. Calma. Aí aparece aquelas modelos, como é que é o nome agora? Modelo fitness. Olha só, modelo fitness, que a gente sabe muito bem o que que é, né? Tava lá numa farra, se jogou, enfim, tá se apurando aí o que que aconteceu. Mas a idolatria para umas figuras dessa, eu tava vendo um vídeo ontem que alguém publicou em algum lugar. Calma. O cara lá, com cigarro, não tô fazendo mau juízo pela aparência do sujeito, mas pelo exemplo que ele é, pelo exemplo. E não tô generalizando aqui a coisa. Como as pessoas têm o dom de idolatrar essas figuras que são um mau exemplo. rapaz jovem, 23 anos, com toda uma carreira promissora pela frente. Não vou nem discutir aqui o estilo, o segmento musical, enfim, que ele é. Mas é um dos exemplos que, na minha concepção, e perdoe aqui o exagero, é o tipo de exemplo que não se deve idolatrar. Mas, infelizmente, estou errado, Dilei Silva. Bom dia. Bom dia. Não é errado, acho que é... que fogueira, hein, Dilei? Não é errado. Infelizmente, é uma camada da sociedade que tem aquilo como uma visão do talento. Aí, outra coisa, né? É o talento que chega numa pessoa que, vamos ser sinceros, não tinha preparo para isso, né? Do ponto de vista emocional, intelectual. Você vê bastante isso em outros meios também, você, né, tem, Dilei? Você que a pessoa se deslumbra com o sucesso, Brasil, enfim. O Brasil tem muito disso, né? Gente que faz sucesso com algo que... Vamos ser sinceros. Temos aí o exemplo agora da música e da dancinha, que é bacana, legal, show de bola, e que é um momento da internet, que é essa do carpinteiro aí, ó, a dancinha do carpinteiro. Já tá saindo já ali dentro. É, mas tudo bem, mas fez um sucesso danado, o pessoal ganhou dinheiro com isso. Mas mas é algo passageiro. Nesse caso específico do funkeiro aí, não é passageiro, é algo que esse rapaz realmente ficou... Ele começou do nada, do zero, e tornou-se uma sumidade aí na área, né? Eu não curto, não gosto, mas você tem um público que ontem, por exemplo, na despedida desse cantor, acabou se aglomerando e tal. É isso aí, Damota, vai fazer o quê? Temos que conviver com esse tipo de coisa que infelizmente... E esse deslumbre não é de agora, né, Dilei? Faz tempo, né? Não, mas é que nem não, jogador de futebol, na própria música, quantos e quantos? Eu levo muito ao pé da letra aquele ditado, gosto não se discute, gosto é gosto. Exato. Mas eu fico abismado como a idolatria por esses maus exemplos. E são figuras que têm uma condição de fazer muitas mudanças aí nas pessoas, porque são pessoas que seguem eles. Que influenciam. Essa é a palavra. Influenciam. Que influenciam. E são maus exemplos, sabe? Enfim, é só um rápido desabafo aqui. E o senhor hoje está para desabafar, então? Hoje você está para desabafar. Desabafar, não é bem... Né? Mas é importante a gente se questionar. Quem são os ídolos que os nossos filhos estão tendo como exemplo, como referência? Quem são? Não que na nossa época, eu já estou passando em 200... e aliás, inclusive, vou tomar a vacina da Covid, aí mostra o quanto o tempo o quanto eu estou avançado. Denuncia. No tempo, né? Mas assim, quais são os exemplos? Quem são essas figuras? E aí eu não estou nem falando no talento delas e no espaço que elas conquistaram, mas o tipo de mensagem que elas falam. Nós falamos ainda há pouco aqui, Marcelo falou o exemplo aí do combate ao tráfico de drogas bastante forte que nós temos aqui. E aí você vê essas figuras aí com o exemplo que elas dão, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Usar droga é uma coisa normal. Fazer festas, regada... Desculpa, a minha amiga dona de casa, você que tá pro ouvido da criança, por regada muita putaria e droga rolando à solta, é o melhor exemplo do mundo. E se idolatra essas figuras. É isso que é a minha indignação. Os exemplos de pessoas que estão influenciando os nossos filhos, não é nem nós, que nós já passamos da idade de ser influenciado, mas os nossos filhos que estão vindo agora, esses são os exemplos que eles têm. Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui pro povo que está nos acompanhando via Facebook e também nosso canal no YouTube da Rádio Cidade. Muitíssimo obrigado a todos que estão aí ligados na Rádio Cidade. Bom dia para Aldanei Padilha, Marinês Depiné, Esther Oliveira. Bom dia, Esther de Oliveira. Também a Marisete Onsink, o Ângelo Ampese, Aldrei Machado, Sandra Regina da Silva, Gianni Peixer, bom dia ao Lica Nascimento, Adriel Novaes, Roseli Cândido, bom dia. O Adriel está dizendo o seguinte: sou motoboy há 12 anos em Brusque. Queria pedir para que os motoristas tomassem mais atenção, pois eles andam muito dirigindo, usando redes sociais, e dão cada fechada na gente. O carro tem 3 retrovisores para olhar, mas eles não olham, retrovisores, está dizendo aqui. Quando a gente está passando, eles podem dar um canto para a gente passar, pois a gente está trabalhando. Opinião aí do Adriel Novaes. O que vocês dizem do Adriel, esse desabafo dele aí na... Hoje é o dia dos desabafos, né? Ele tá falando, ele é motoboy, né? Ele é motoboy. É, o motoboy vem sendo muito criminalizado. E quem acompanha o trabalho dos motoboys sabe que ali tem muita gente séria trabalhando. Com exceções dos malucos que fazem arruaça, que eu tenho certeza que são bem poucos. Conheço muitos motoboys, acompanho o trabalho dos motoboys aqui na cidade de Brusque, sei que é um pessoal que corre contra o tempo para ganhar o seu sustento e não fica fazendo, com exceções, repito, aqueles malucos que acabam envergonhando a classe. Mas é fato isso, é fato. Se você parar aqui na frente da Rádio Cidade, Odilei Silva, ficar olhando, nem precisa ir lá na rua, pode ir aqui na sacada, ficar olhando os carros que passam, você vai ver muita gente dirigindo aqui, ó, com o celular na mão. É fato. É fato. E, infelizmente, isso aqui acaba virando algo que inclusive já teve aí situação de tragédia, acidentes com morte por conta de a pessoa estar aqui. Esses dias bateram na traseira do meu carro e não tinha como a pessoa bater na traseira do meu carro se ela não estivesse aqui, ó, olhando no celular. Ainda bem que ele foi de leve, não chegou nem a arranhar a pintura, nada, não foi nada de grave. Mas não tinha como a pessoa não colidir na traseira do meu carro se ela tivesse prestando atenção na frente, ela não iria bater. Então é muito comum essa situação relatada aí pelo motoboy, e muitas vezes o motoboy acaba sendo criminalizado pela falta de atenção de muitos motoristas. Tem os dois lados da moeda também. Muito bem, a Maria Clarice Ancini mandando bom dia pra gente, a Fárida Tomás, bom dia Fárida. Bom dia, Maria, aliás, a Irene Colda, a Marisete Parisotto, Adriel Novaes, bom dia, Ana Cristina, Júlio Eduardo de Oliveira, Alex Gomes, bom dia, Lara Mafra, forte abraço, Claudete Pereira, Roberto Luiz dos Santos, Rosa Bittencourt, Patrícia Rescaroli, Reinaldo Figueiredo, bom dia, Roseli Evangelista, bom dia, forte abraço a todos aqui que estão acompanhando o Rádio Revista Cidade. O Leandro Modesto também mandando bom dia pra gente. Pois não. Só rapidinho, desculpa, só antes que eu esqueça aqui, pro meu amigo Ivonei de Souza, que está acompanhando o programa, e ele mandou aqui até um vídeo aqui do funkeiro ali, do MC, dizendo o seguinte: olha a simpatia do cidadão, respeito pelo próximo, bom trabalho. Eu ainda não consegui abrir o vídeo aqui, Ivonei, mas eu vou ver depois o vídeo, mas já entendi a tua mensagem. No nosso YouTube, o bom dia para o Flávio da Cunha, o Antônio Fidelis, o Anderson Campos, que diz o seguinte: a minha fé nas densas trevas resplandece mais viva. Quem disse isso foi o indiano Mahatma Gandhi. O Jefter Schmidt, a Suzana Novaes, a Aline Dornelles, bom dia, meninos. Mais uma vez venho reclamar da travessa do Zantão, entre o Zantão e o Cedrinho. Mato, lixo e falta iluminação. É uma via de ligação entre bairros muito importantes. Merece atenção. Claro que sim, você tem razão. Extremamente importante para ligar a região do Águas Claras, do Santa Luzia, do Zantão, com o bairro Dom Joaquim, Cedrinho, Tomás Coelho, essa região aí, de fato, hoje o prefeito vai estar aqui, né? O prefeito Ari Vec estará aqui no Rádio Revista, quem sabe a gente já pode lembrar de falar isso para ele, essa região ali. Inclusive, Dirley, já temos algumas ligações aqui com perguntas já para o prefeito, estou anotando todas elas aqui para repassar depois para o momento da entrevista. Vai perfeito. Realmente edição de colecionador, essa edição de hoje do Rádio Revista. Rita Santana Alves, bom dia, José Carlos Freiner, Sirlene Graff, bom dia. Bom, vamos ao intervalo comercial, hoje vamos aproveitar o tempo aí, tentar, né? Porque, como você disse desde o início da moto, nós temos aí um programa recheado de informações, temos Câmara de Vereadores, uma série de outras informações. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta. Rádio Revista Rádio Cidade. Revista Cidade, na Rádio da Informação. A coleção Outono e Inverno chegou e aqui na Gevaer de Esportes e Calçados você encontra o que precisa para estas estações. Parcele em até 6 vezes no crediário ou em até 12 vezes no cartão. Gevaer de Esportes e Calçados, essa você conhece e confia, em Brusque e Guabiruba. Ô, Aurélio, podias ouvir o jogo do Bruscão pelo celular ou no PC, né? Ah, não vai dar, chefe. Tô comprando um negócio pra mãe pelo site da Havan e outro pra patroa no aplicativo da Havan. Esqueci de passar na loja, acredita? Ah, é? E como funciona isso de site e aplicativo da Havan? Ah, é bem fácil. Tu entra, compra, simples, rápido, igual ali na loja. Também esqueceste de comprar o que a patroa pediu, né? Não, não. Só pra se caso eu precisar um dia, sei lá. Um dia, sei. Bom, mas vem cá que eu vou te explicar. Havan, cada vez mais conectada com você e com o nosso Bruscão. Todas as quartas, a Rádio Cidade transmite direto da Igreja Matriz de Santa Terezinha, a partir das 19 horas, Santa Missa e Novena das Rosas. Oferecimento, o véu, a alegria de ser Chevrolet, Perfil Alumínios e SC Convênios Class. Aradef completa 30 anos. São 3 décadas de erros, aprendizados e superação. Ao nosso lado, uma fantástica equipe de colaboradores que vestem a nossa camisa e cativam nossos clientes. E para facilitar ainda mais o seu negócio, nosso pedido mínimo é de apenas 1 quilo, com parcelamento em até 6 vezes, sem juros no cartão. Você pode ainda comprar sem sair de casa, através do nosso televendas 3255-0000. Aradef, crescendo com o Brasil. Super semana comprou voo Bocamafra Automóveis. Comprou voo. Comprou, você ganha um voo panorâmico. E tem mais. Até 1 ano de garantia. Até 60 meses e a primeira em 60 dias. Taxas a partir de 0,79 ao mês. Condições incríveis. São mais de 500 zero quilômetros e seminovos. Super semana comprou voo Bocamafra Automóveis. Super semana comprou voo Bocamafra Automóveis em Brusque. Acesse bocamafra.com.br. A Amp Brusque realiza a 55ª Pro Negócio de Verão 2021-2022. Edição Shopping. Lojista, venha conhecer e participar da maior rodada de confecções do Brasil. De 14 a 18 de junho, no Shopping Rivermal, em Brusque, Santa Catarina. Cidade, uma rádio completa. Opinião, jornalismo, a informação em tempo real. Rádio Revista Cidade. Muito bem, são 6:40. 6:40 é o Rádio Revista Cidade, Covid-19. Vamos lá. Vamos trazer informações. Vamos atualizar a Covid-19 aqui rapidamente, os dados atualizados da cidade de Brusque dessas últimas 24 horas. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, que foi divulgado ontem no período da tarde, com as seguintes informações. Você que tem o recurso da imagem, pode conferir na tela do seu celular, do seu smartphone, da sua TV, também aí do seu computador, enfim, onde quer que você esteja acompanhando. Brusque ontem registrou 94 novos casos, perdão, 94 novos casos da doença, o que faz a cidade contabilizar desde o começo da pandemia em março do ano passado um total de 23.356 pessoas infectadas. Dessas 23.356, 22.384 estão recuperadas. O número de casos ativos é de 730. Há um total de 6 pessoas hospitalizadas em UTI e 17 em enfermaria. Tanto as de UTI quanto as de enfermaria, houve uma redução. Casos em investigação, são 8 pessoas que fizeram os testes e aguardam resultados dos exames. 242 mortes foram confirmadas desde o começo da pandemia. A primeira dose da vacina, ela foi aplicada em 25.437 pessoas, a segunda dose em 13.764 pessoas. Vamos aos números de Guabiruba. Alô, Guabiruba, os números atualizados de Guabiruba do coronavírus nessas últimas 24 horas, segundo o boletim divulgado também pela Secretaria Municipal de Saúde. Os números na sua tela para você que está com o recurso da imagem, e eles dizem o seguinte: O Abiruba confirmou 4 novos casos da doença nessas últimas horas, o que faz a cidade chegar a 3.501 pessoas infectadas desde o começo da pandemia. Desde o começo da pandemia também, 3.428 pessoas já estão recuperadas. 4.006 exames foram descartados, deram negativo, 77 pessoas estão em monitoramento. O Abiruba tem 34 casos ativos e 39 pessoas que perderam as vidas para a pandemia. O número de pessoas vacinadas com a primeira dose, 3.483, com a segunda dose, 1.847, os números, portanto, de Guabiruba. Vamos agora aos números do estado, os números de Santa Catarina do coronavírus, para você nesta manhã de quarta-feira. Boletim da Secretaria de Estado da Saúde apontando que Santa Catarina teve um total de 3.703 novos casos nessas últimas 24 horas. 2.696 pessoas a mais estão recuperadas. Os números totais: 933.324 pessoas foram infectadas desde o começo da pandemia, 899.229 estão recuperadas. São 14.584 mortes desde o começo da pandemia, portanto. Nessas últimas horas, foram confirmadas 119 mortes por conta do coronavírus em Santa Catarina. Vamos agora aos números do país, o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde e que traz os seguintes números. Lembrando que esses números dizem respeito às 24 horas de segunda para terça-feira. Números do Ministério da Saúde também para você que está com o recurso da imagem na sua tela. Confira os dados. O Brasil registrou nessas últimas horas um total de 75.445 novos casos. Tivemos uma queda bastante significativa no final de semana e agora subiu novamente. Isso dá um total de 15.732.836 desde o começo da pandemia, dos quais 14.247.609 estão recuperados. 1.046.177 são as pessoas que estão com casos ativos. O número de mortes nas últimas horas foram 2.513 mortes no país, o que dá um total de 439.050 pessoas que perderam as vidas nesta pandemia de lei. Muito bem, são 6 horas e 44 minutos. Quero falar agora da loja Liberty, que fica ali em frente ao Bar do Vanildo, na rua Azambuja. A loja Liberty, que vende roupa masculina, roupa feminina, para o jovem, para o homem que quer se vestir bem, para o homem que quer ficar na moda, e também é representante aqui em Brusque, região, da Gangster. Conhece a marca Gangster? Marca Conheço. Gangster, que vende calças, camisas, jaquetas, uma infinidade de opções para você se vestir bem. Loja Liberty, na rua Azambuja, que oferece uma infinidade de opções aí para você que quer e que deseja bom gosto na moda masculina e moda feminina. Confira, linha de produtos das camisetas Gangster, bermudas, calças jeans, camisa social, camisas polo, regatas, jaqueta, aquela jaqueta grossa, aquela jaqueta que realmente vai proteger do frio, moletom, elanca e a jaqueta corta-vento. Conhece a jaqueta corta-vento? Na loja Liberty. Loja Liberty, na rua Azambuja, exatamente em frente ao Bar do Vanildo. Compra na loja Liberty, né? Economiza, atravessa a rua e toma aquela cerveja no Bar do Vanildo. Que achou, como diria o Gelaim, nosso amigo? Essa parte da toma uma cerveja faz tempo que eu não sei o que é isso. Mas você tem que saber o momento de economizar e se vestir com bom gosto. Você hoje está bem. Para variar. Parabéns. Né? Eu ainda não usei a camisa da Liberty, mas eu em breve vou começar a usar essa semana ainda. e vou ficar nesse nível? Nessa beca aí que você está aí. É da Mota Fashion Week aqui na cidade. O da Mota está muito obrigado. Chique. Tá? Parabéns, da Mota. Tenho recebido aí alguns elogios aí durante a semana. Não, essa semana eu vou começar. Ainda a dona Dalzi já não passou as camisas, vou começar. A dona Dalzi já vai passar a camisa hoje. Um abraço pro Silvio, para toda a equipe da Liberty, que fica ali em frente ao bar do Vanildo. E vale a pena conferir a infinidade de opções e economia que você vai fazer na Liberty, tá bom? São 6h47, 6h47. Diga aí, Damoto. Podemos falar da caixa d'água do Bruxal? Deve falar. Podemos falar. Vamos falar dessa situação aí. Eu soube ontem que um colega seu aí andou cobrando. Por que não botaram no ar? Colega meu, será que é aquele que eu imagino? Aquele que trabalha ali perto do Gechef Teral? Não cobrou. Já foi pro ar, estão me perguntando aqui. Bom, seguinte, eu vou botar na tela, pedir pro Marcelo botar na tela. Marcelo, tem as imagens que eu fiz na segunda-feira ali no... essa famosa caixa d'água ali do Bruxal, da Zambuja, porque ela fica ali meio que na divisa dos dois, né? É um reservatório de água que foi construído pelo Samai em 2019. Para você que tem o recurso da imagem na tela, você pode ver. Essas imagens aí foram feitas na segunda-feira. E nós já trouxemos esse caso aqui noutra oportunidade. Esse é o seu Gerson Antônio Quiniz, ele que é morador ali da região e que está, de certa forma, na frente aí, fazendo as tratativas, cobrando sobre esse problema aí. Esse momento aí, o que eu estava lá, o seu Gerson estava conversando, que coincidentemente dois vereadores estiveram lá. A vereadora Marlina Schissel, do PT, e o vereador Deco Batiste, do PL, foram até lá para ver essa situação do reservatório. Olha só, a imagem, para quem está com o recurso da imagem. Aí, o tamanho da estrutura, aquilo ali é um monstro. E dá para ter uma boa noção ali da proximidade com as residências. Exatamente, né? Isso aí, esse que eu queria chamar a atenção, ó. Essa imagem ali, ó, para você que está acompanhando com o recurso da imagem, como ele foi construído bem rente, olha ali, ó. Olha só, para você que tem o recurso da imagem, bem rente ao barranco, bem rente às residências. E o temor dos moradores ali, é de que essa estrutura venha a cair. Esse terreno que eu estou mostrando agora ali, que passou, volta um pouquinho, Marcelo, por gentileza, para quem está com o recurso da imagem. Esse terreno ali, ele é um terreno que fica no lado e que houve, inclusive, a sugestão de que o reservatório fosse mudado de lugar. Só que aí você transfere o problema para o outro lado. Para os outros moradores. Que se isso ali viesse a cair para aquele lado, também de alguma forma iriam ser afetados. Então esse problema se arrasta desde 2019. Eu estava olhando ali os laudos, os editais para construção, toda a documentação que o seu Gerson me passou. Não terminei de ler tudo porque é realmente um calhamaço de laudos que foram feitos depois. E eles eles mostram realmente nenhum deles diz o seguinte: olha, é preciso tirar essa estrutura dali porque vai cair. Mas existem observações bem contundentes, técnicas, ali, ó. Várias imagens feitas ali, o seu Gerson mostrando os levantamentos que foram feitos, principalmente por técnicos, por pessoas de renome. Um deles, Juarez Almonte. Dispensa qualquer comentário, Dilei Silva sabe disso. Juarez Almonde, que é geólogo, fez um dos laudos a pedido aí, a partir de uma conversa entre o SAMAI e a Agência Intermunicipal de Regulação, a AGIR, que também foi acionada sobre essa questão. E no laudo, eu estava lendo o laudo que o Dr. Juarez Almonde fez, e ele deixa bem claro que há risco, sim, de que aquilo ali venha a desabar. Tanto é que há uma orientação da própria AGIR, com base, inclusive isso também está com o Ministério Público, que está tratando dessa situação, para que se opere com capacidades diferentes de água. A capacidade total dele é de 500 mil litros. Por um período se opere com a capacidade de 40%, ou seja, algo aí na casa aí de 200 mil litros de água por um período de 6 meses, para ver como o solo se comporta. Depois se aumente essa capacidade. Só que os moradores, quem mora ali no entorno, tem uma outra visão, que aquilo ali precisa sair dali, que mais cedo ou mais tarde, isso ali vai desabar. Quando ele tiver com a capacidade toda, quando ele tiver com os 500 mil litros de água ali, isso ali vai desabar. E inclusive o Juarez Almonde faz nesse relatório, eu estava lendo ele, vou reler novamente esse laudo dele, onde ele alerta para alguns cuidados que devem ter com relação ao solo no entorno ali. porque com a, principalmente na época de chuva, isso ali pode aos poucos ir, ir correndo e vai desabar aquilo ali. Vamos ouvir o que, que disse o seu Gerson Quiniz. Tem ali o vídeo dele, ô Marcelo? O que, que ele disse? Ele faz um relato do que aconteceu nesses últimos, de um ano para cá, porque nós estivemos lá, a Rádio Cidade esteve lá, praticamente um ano atrás, que foi quando começou toda essa situação. Toda essa problemática envolvendo a questão da construção do reservatório de água com capacidade para 500 mil litros na região do Bruxal. Vamos acompanhar o que, que diz o seu Gerson Quiniz. Acontecendo atualmente é que o SAMAI tem questionado os laudos que foram feitos. Um a pedido do próprio SAMAI, que apresentou instabilidade da área como conclusão, e outro que foi feito pela Defesa Civil, pelo Dr. Juarez Almonde. Só que, no meu entendimento, ambos os laudos apresentam problema na encosta. E o SAMAI tem se baseado no laudo do seu Juarez para dizer que ele é divergente do laudo que foi contratado pelo próprio SAMAI, que atestou a instabilidade da encosta. Diante disso, a gente sabe que nós aqui da região, a gente já sabia, só que com esses laudos viemos a ter certeza do problema que nós relatamos ano passado, no início de ano, quanto à questão de segurança da encosta. Nossos questionamentos nunca foram com o tanque em si, como o SAMAI alegava que o tanque tinha projeto, que era seguro. Nosso problema não é o reservatório, e sim a encosta onde está apoiado o reservatório, que pode, agora com esses laudos, a qualquer momento isso pode vir abaixo, pode deslizar, pode estar pondo em risco as nossas vidas, de muita gente que mora no entorno, e o SAMAI está com uma certa morosidade para resolver o problema. Tanto é que desde o dia 16 de fevereiro já recebeu o laudo do profissional que foi contratado por ele, senhor Rogério Pereira Lopes, e mesmo assim fica contestando um laudo que eles contrataram. Querem fazer um novo serviço, um novo estudo de solo da região. Por que que o SAMAI não fez esse estudo ano passado ou antes de iniciar a construção? Precisou nós relatar o problema, passar essas noites em claro quando chove, sem dormir, sem ter sossego, para agora o SAMAI querer, com um laudo já apontando o problema, querem fazer mais um estudo? Para quê? Eu acho que é só para ganhar tempo. A situação já foi. O próprio SAMAI ano passado, em diversas entrevistas, dizia que contra fatos não existe argumentos. O fato está aí. A ciência já comprovou que a encosta é instável e o SAMAI insiste em manter esse reservatório aqui, pondo a nossa vida em risco. A nossa situação está assim, está cada vez mais perigosa. SAMAI está tentando suspender esse feito agora por 90 dias. 90 dias vai pegar o inverno, justamente a época mais chuvosa da nossa cidade. E está aí, vai se arrastando, já tem mais de um ano. Diversas solicitações, tanto da Defesa Civil como da AGIR, já foram feitas ao SAMAI para instalação de prumo no reservatório, nível externo, para a gente ver o volume de água que tem. Nada disso foi feito até agora. Dia 25 de março, o Ministério Público emitiu uma ordem para o SAMAI comprovar em 20 dias que o tanque tenha sido esvaziado. A gente não sabe hoje se ele tem água dentro, se ele está vazio, se estão atendendo as determinações do Ministério Público. Essas informações a gente não está tendo acesso. Por mais que a gente busque, o SAMAI é vago, converse com o jurídico. O jurídico a gente procura, só se manifesta depois do Ministério Público. Então, assim, nós estamos nas mãos de Deus. A nossa sorte é que tem chovido, não é chovido pouco, esse ano já me passaram informação que choveu mais de 1.000 milímetros. O laudo do seu Juarez Almonde, que a defesa, que a SAMAI insiste em dizer que é contraditório, que diz que é estável a área, ele alertou para chuvas acima de 70 milímetros, que pode potencializar o risco de deslizamento, mas isso tudo o SAMAI não leva em conta. Só está levando o que é benéfico para eles. Manter o reservatório, a Defesa Civil determinou capacidade de água de 40%. O SAMAI já nos informou que usa 50% para poder atender a região. Então, assim, infelizmente, nós estamos nas mãos de Deus. O que seja feito à vontade dele, porque se a gente depender do SAMAI, vamos morrer. O SAMAI se preocupa em abastecer o bairro aqui de cima. É mais preocupante para eles ficar 680 pessoas sem água do que a nossa vida aqui embaixo na encosta. Nós falávamos aqui, enquanto você assistia o depoimento do seu Gerson Quiniz, eu não moraria ali no entorno. Não, nem eu. Eu não moraria. Se me desse de graça, não, dispenso. Não, não, eu dispenso também. Nesse momento atual, como diria Francisco Carlos, eu não moraria. Também não. Porque assim, só quem vai lá não e... Não confio. Quem pode ter laudo de A, B ou C, eu não... Só aquilo é assustador. É um bom resumo. Você é assustador. Você imagina um dia de chuva forte... Ou uma informação que você tem em nível de imprensa. Ah, temos aí deslizamento de terra. Um temporal, né? Típico daqueles, assim, daqui de Brusque. Ou uma semana daquelas de chuva intensas, direto, onde o terreno fica encharcado. E você com a tua família tendo que dormir sossegado. Não fica sossegado. Aquilo ali, isso ali, precisa estar no alto, temos a questão da gravidade, para distribuição de água, mas me perdoem, eu perguntei para o Pedro Paulo Angioletti e para o Quinizo uma vez, qual é a estrutura que tem ali dessa obra, estrutura? Por exemplo, será que... Porque eu conheço o local, já fui, quem morava ali era o Levi, nosso amigo morava por ali. Sim. Eu ia lá buscar o Levi, olhava para aquela coisa lá, eu digo, meu Deus, isso é uma... Sabe? Aí eu pensei assim, bom, isso deve ter alguma estrutura... Suporte embaixo, uhum. Que mesmo com deslizamento de terra... Segure. Aquilo chegue numa pedra ali e fique... Não tem, segundo informações deles ali, é algo, uma construção simples, né? Então, mesmo que a Defesa Civil... O Juarez Almonte, que já, você já disse que no caso dele ele coloca aquilo em risco. A própria Defesa Civil. Defesa Civil e o Samai garantam, eu não moraria ali, não conseguiria pegar no sono e dormir, sabendo que atrás da minha casa, ou ao lado da minha casa... No caso do Pedro Paulo, acima da casa. Acima da casa, quantos litros de água... 500 mil é a capacidade. É 500 toneladas, meu amigo. Exato. É 500 toneladas na sua cabeça. Olha, me perdoe aí quem teve a brilhante ideia de fazer aquilo ou de... Olha, vocês estão de brincadeira, viu? O poder público, às vezes, está de brincadeira em relação ao cidadão. Eu fui lá e olhei pessoalmente... Desmontaria aquilo tudo, tiraria dali e deixaria aquele povo sossegado. Entendeu? Para dormir sossegado. Girlen, até no enquanto eu passava que nós comentávamos antes, me preocupa também a ideia de investimento. Vai, tu faz um investimento numa estrutura daquele porte, com aquela capacidade para resolver o problema de abastecimento de água, que é histórico em vários pontos da cidade. Ok, até aí sem problemas, justo o esforço. Porém, aí tu vai ficar um bom tempo utilizando ou fazendo testes dele com capacidade reduzida. Talvez se chegue num consenso de que tu não possa usar a capacidade plena dele. E o investimento público? O dinheiro que foi fora, né? Uhum. E o investimento? Dinheiro que vai pro ralo. Não, e aí tu não resolveu o problema e tu criou outro. O detalhe é esse, eles criaram outro. Criaram outro? Porque existe uma situação que é um dos argumentos do Samai, e repito, o atual presidente do Samai, que a gente vai trazer a palavra dele agora, tá com a batata quente na mão. É problema que veio de outras gestões. Vamos, depois do intervalo a gente traz a palavra dele. Mas assim, é uma batata quente que precisa ser resolvido. O problema todo é que é o seguinte, não precisa ser, e claro que eu não sou engenheiro, não entendo dessa área, mas é simples de você chegar lá e olhar, por exemplo, que entre o espaço, entre o reservatório e a barranca, vamos dizer assim, não tem 3 metros de distância. Não tem. 3 metros é uma expectativa generosa. Bota de novo ali, Marcelo, antes de a gente ir para o intervalo. Tem um ponto ali que mostra exatamente a distância do reservatório até a parte do barranco ali, mais na parte final, Marcelo. Eu acredito que está mais na parte final ali, onde dá para se ter uma ideia, quem está com o recurso da imagem, da distância que tem do reservatório, mais para frente, do reservatório até na parte do que fica aos fundos lá. Para quem está vendo as imagens, ó. Essa é a parte do lado de lá, do lado nos fundos fica a maior parte das residências. E você vê que não tem uma distância maior do que... Olha, eu duvido que tenha 2,5 metros. Olha lá, dá pra ver, ó. Olha só,

Rádio Revista Cidade. Compromisso social. Apresentação Dirley Silva. Sete horas e seis minutos, 7:06, continuando aqui com o Rádio Revista Cidade. Agora chegou o Rodrigo Santos, bom dia Rodrigo, tudo bem? Bom dia Dirley, bom dia Valdomiro, Matheus, Marcelo, bom dia a todos ligados aí. Hoje estamos tudo na pilha, né? Porque hoje é dia de semifinal. Aliás, hoje é dia importante no campo e também importante no Congresso, não é verdade, Dirley? Porque hoje o Pazuello vai... Ah, sim. Hoje tem que preparar pipoca ontem. Aí, só ó... hoje? Não, mas hoje. Hoje né? Todos os dias aquilo ali. Ontem eu cheguei na TV, ontem depois saí da rádio, aí eu comecei a assistir o depoimento do Ernesto Araújo. Sabe assim? Pois é, senador, só assim. Né? E hoje do Pazuello, aliás, ontem o Jornal Nacional já deu mais uma... Não, o Jornal Nacional ontem dedicou 99 minutos para Eduardo Pazuello. Só para dar um pouquinho mais de pimenta na questão da 99 CPI. 99 minutos foi para a CPI, que bom. É isso, Rodrigo. E hoje nós hoje temos um dia animado hoje. Animadíssimo. Hoje vai ser um dia daqueles assim, animadérrimo. É, e hoje à noite, né? Tomara que daqui lá pelas 10 e pouco da noite a gente possa estar comemorando aí mais uma vaga na Copa do Brasil, né? Mais uma ida pra Copa do Brasil e, claro, uma vaga na final do Catarinense de 2021. Bom, continuando com a novela Reservatório do Samai, você tem imagens. Imagens. Que imagens são essas, as imagens? Essas imagens. Então, são imagens que... São imagens chocantes. Exatamente. Ali da base da estrutura, na verdade. Se você reconhece o lugar, aí quem tem o isso é o antes, imagem, né? É o antes da construção, exatamente. Mas ali já tinha, então, uma estrutura dessas. Menor, mas tinha, eu acho. Se eu não me engano, eu acho que sim. Ali já tinha Era uma bem pequena, se eu não me engano. Aham. Comparado com a estrutura. Mas aquelas atual, pequenas e concreto, um pequeno reservatório. Sim. Havia, né? Então nós temos área imagens do Samai que o pedreiro fez colocar aquela... Olha aí. É essa estrutura. Tá, sim. Essa estrutura que foi feita para botar aquele reservatório. O reservatório atual. Coisa de 500 mil litros. Que não está cheio ainda, né? Não, está cheio. Só foi feito um teste e foi esvaziado. Na verdade, houve uma recomendação aí do Ministério Público, junto com a Agir, para que ele seja esvaziado. Inclusive, o seu Gerson jogou uma pedra lá para a gente ver se estava vazio realmente. Estava vazio. Fizemos um teste lá em loco. Teste sonoro? Não. Você joga na estrutura. Você consegue... Joga uma pedra, você consegue saber se está vazio ou está cheio. Sonoro, você sabe se está cheio ou não. E pelo barulho, está vazio realmente. Mas é uma verdadeira bomba. Eu ouvi também o... Eu não moraria ali, volto a dizer, não moraria ali. Mas se me desse de graça a casa, se o Pedro Paulo Angioletti... O muro está deslocando. Se chegasse e dissesse assim, Adelei, aqui ó, tem uma casa aqui por R$1.000, eu não quero, pode ficar para vocês aí. Você tá doido, rapaz, aquela ali é coisa... O Pedro disse que tem o orçamento para arrumar ali o muro. O muro já está deslocado, né? E o orçamento para consertar seria algo em torno de R$40.000, alguma coisa assim. Alguém falou em R$80.000. Então tá. Quanto? R$80.000? R$80.000? O muro? Pode ser. Será? Não o muro, mas toda a parte de contenção, né? Ah, pode ser, mas barranco, R$80.000 só o muro não... Ok. Diz que a caixa não tá cheia. Vamos ouvir o que disse o diretor, o presidente do Samai, que tá com essa batata quente na mão para resolver o problema. Não, né? É uma bucha, né? Põe bucha nisso, viu? Vamos ver o que disse o Luciano Camargo, diretor, presidente do Samai, sobre esse assunto. Boa tarde a todos. O Samai, no que se trata referente à questão dos estudos do reservatório lá do Bruxal, no caso ali da rua do Xaxins, o Samai ele teve dois laudos que foram feitos por dois geólogos, né, diferentes. O primeiro geólogo ele dá um parecer como que as encostas, né, podem provocar algum problema, que elas são, na verdade, o problema do local. Então, e o outro diz que pode haver um deslizamento, né, e levando em conta a referência ao reservatório. Então, os dois laudos, eles não são, né, eles são inconclusivos, na verdade. Nós chegamos num momento, numa questão que analisamos que os laudos são inconclusivos. Entramos em contato com o Ministério Público, pedimos para o Ministério Público um pouco mais de tempo e vamos contratar uma empresa, né, que especializada para fazer um estudo geológico mais aprofundado. Com isso, faz com que o SAMAI possa, na verdade, ter um pouco mais de embasamento técnico sobre a questão referente ao reservatório. Então, já estamos em fase de contratação, né? Já coloquei todos os itens que o Ministério Público, tanto o Ministério Público como a AGIR, nos solicitou, estão sendo feitos, né? Nós já temos no reservatório já tem um sistema que nos acusa qualquer inclinação, qualquer curvatura do reservatório, né? Então, agora estamos colocando um medidor visual pelo lado de fora para que a população possa analisar, ver como é que está o reservatório, que realmente ele está a 50%, né? E acreditamos que dentro do prazo aí desses 90 dias, nós já temos os estudos em mãos e podemos encaminhar para o Ministério Público para uma análise, para uma conclusão dessa situação o quanto antes, né? Então, o SAMAI só se reservou no direito de aprofundar seus estudos, né? Nós vimos que o Ministério Público, ele cobra muito que seja feito um estudo geotecnológico no local, geotécnico, né? Não uma análise geológica como foi feita nos dois estudos, que foram uma análise mais superficial, né? Então, nós vimos que poderíamos estar encaminhando para o Ministério Público e, da mesma forma, o Ministério Público nos cobrar uma análise mais aprofundada da situação. Então, antes que isso tudo ocorra e daí isso possa levar mais tempo ainda para resolver essa situação dos reservatórios, nós optamos por não esperar que o Ministério Público nos cobre, né? Nós mesmos tomamos uma posição e a rapidez de ir até o local e contratar a empresa para ir ao local e fazer esses estudos e para que a gente possa dar um ponto final nessa história. E se, claro, o estudo vir favorável à retirada do reservatório, sendo assim, o SAMAI tomará as providências necessárias para que possamos fazer isso, né, o quanto antes. Lembrando que esse reservatório é a única forma de abastecimento desse local. Nós não temos de outra forma como abastecer esse bairro, né, essas ruas. E qualquer uma mudança drástica na retirada desse reservatório, a população ficaria desguarnecida de fornecimento de água. Então nós temos que ter esse cuidado e esse critério também. Mas vamos, né, acatar o que assim a justiça determinar. Né? Se o Ministério Público e os laudos que forem apresentados, laudos com mais rigor, né? com um estudo mais aprofundado, e dizer que o local em si ele é um local seguro, né? nós vamos continuar com o reservatório nesse local tranquilamente. E se vir uma questão negativa, nós vamos retirar, com certeza, porque decisão do Ministério Público, então nós vamos nos acatar e respeitar. Mas dentro desse sentido, a gente acredita que em breve já vai ter um desfecho já para essa situação o quanto antes, né, para que a própria população fique tranquila e que o SAMAI também saiba a direção que possa ser tomada, né? O Luciano disse boa tarde aí, porque ele gravou no período da tarde, então por isso que ele disse boa tarde. Bom, para resumir, Existe um problema. Tem alguma coisa. Olha, tem caroço no angu. O melhor de tudo, a boa notícia é o seguinte, esse, como é que a gente chama? Esse tanque. Reservatório, ele pode ser retirado de lá, essa é a boa notícia. Sim. Ele pode ser deslocado de lá, sem prejuízo, digamos, de perder a estrutura. Vai, leva o maquinário lá, retira, não sei, né? Vão gastar um monte, mais do que os 80 mil para fazer um muro aí. 81 mil. É quase o preço de uma casa germinada, né? Eu adoro quando o cara fala, tem uma casa germinada para vender, tá bom. É quase o preço de uma casa geminada, esse preço aí do conserto do muro. Mas a boa notícia é essa, pode retirar do local o tanque, né? E colocá-lo em outro lugar. É, já deixaram ali, viu, meu caro PPA, que não é... É, PPA não significa que é uma área de preservação permanente. Seria APA. Uma área de preservação. Preserve Pedro Paulo. Eu acho que já bobearam quando colocaram aquela antena ali. Jogaram aquela antena ali, mas tudo bem, a antena ainda está um pouquinho mais longe. Mas eu não moraria ali. Bem não. Mais calçada do que um bem bom cachorro. Mais calçada, é. Não moraria ali, não. Olha, boa tem sorte. Um problema, viu? Tem um problema. E agora é impressionante, e esse é um outro assunto de lei que eu quero trazer aqui numa outra oportunidade. É, como se fazem essas obras, não é nem de qualquer jeito. Alguém vai lá e decide que vai ser feito ali, em pleno século, quase em século 22 que nós estamos. Será que teve alguma consulta à população ali do entorno? É agora que me deu esse. Aí que tá. Porque você vai lá e olha, você olha, vai botar uma estrutura desse tamanho, você olha lá teve um estudo sobre se aquilo ali comportaria ou não? Essa questão, teve esse estudo? Foi feito esse estudo? Não é nenhuma questão de conversar com... Porque a população muitas vezes é igual criança pequena, viu, Marcelo? Às vezes o que ela quer que seja feito não é o certo, não é o ideal. Uma coisa é o ideal e o que a população quer que seja feito. Agora, sim, você olha ali e vê que tem um monte de residências próximas, você constrói uma estrutura daquela ali, e bem rente ao barranco, o pessoal tá de brincadeira, né? Não tô nem responsabilizando que a direção do Samai agora, repito, que tá tentando resolver o problema, e tá com esse problema para resolver, e vai ter que resolver, mas isso é problema de gestões que passaram, que fizeram tudo do jeito que vinha na telha. Por isso que quando vão fazer uma obra aí na sua rua, no seu bairro, tem muita gente que faz barulho, faz bastante barulho, mas faz barulho com razão, antes de a coisa ser feita. Porque depois que está feito, meu amigo, é um problemão e é dinheiro que vai pro ralo com essa obra toda aí. Muito bem, são 7 horas e 18 minutos, 7 e 18. Vamos ao intervalo comercial, depois do intervalo tem as informações do esporte aqui no Rádio Revista. Você está ouvindo Rádio Revista Cidade, na Rádio da Informação. Boletim SC Coronavírus. No combate ao coronavírus, todo cuidado faz a diferença. Use máscara, higienize as mãos, mantenha o distanciamento e evite aglomerações. Caso apresente febre, tosse, perda de olfato ou paladar, procure imediatamente o centro de atendimento da sua cidade. Vamos somar ações. O governo do estado segue trabalhando forte, distribuindo vacinas, garantindo leitos e medicamentos. Faça a sua parte, cuide-se. Cuide de quem você ama, juntos venceremos. Governo de Santa Catarina. Agora é tudo ou nada. E nesta quarta o Brusque enfrenta o Avaí no segundo jogo das semifinais do Catarinense. As emoções desta partida você acompanha aqui a partir das 20h30 com nossa equipe, direto do estádio Augusto Bauer. Chegada do Ayrton, ali domina. Atenção, cruzamento na área, tentou Pirambu de novo, Pirambu, carimba, carimba! Brusque! Oferecimento Despachante Mafra, parcelamento da documentação em até 12 vezes no cartão. Consórcio Brightcoff, seus sonhos estão em nossos planos. Ótica Moderna, tem de tudo, é só você aproveitar. Zen Beer, a cerveja nota 10, beba com moderação. SC Convênio Class, esse plano é de Brusque, é daqui. A vacinação contra a Covid-19 já começou em Brusque. Acompanhe o calendário no site e nas redes sociais. Prefeitura de Brusque, aqui se constrói o amanhã. Recicle, uma força em defesa do meio ambiente. A Havan, cada vez mais conectada com você e com o nosso Bruscão. Aradef Malhas, 30 anos crescendo com o Brasil. Rio Vivo Ambiental, há 20 anos cuidando do nosso meio ambiente. O Vel Veículos, a alegria de ser Chevrolet. Bompac, praticidade para o seu dia a dia. É bom, é prático, é Bompac. A Azambuja Mais, o seu desconto de vantagens em saúde. Um produto Hospital Azambuja. CDL Brusque, ganhe agilidade e economia com a certificação digital da Câmara

Na cidade, você acompanha a partir de agora as informações do esporte. Oferecimento Despachante Mafra. Parcelamento da documentação em até 12 vezes no cartão. Consórcio Brightcoff. Seus sonhos estão em nossos planos. Ótica Moderna. Tem de tudo. É só você aproveitar. Zenbier. A cerveja nota 10. Beba com moderação. SC Convênio Class. Esse plano é de Brusque. É daqui. A vacinação contra a Covid-19 já começou em Brusque. Acompanhe o calendário no site e nas redes sociais. Prefeitura de Brusque. Aqui se constrói o amanhã. Recicle. Uma força em defesa do meio ambiente. A Avan. Cada vez mais conectada com você e com o nosso Bruscão. Aradef Malhas. 30 anos crescendo com o Brasil. Rio Vivo Ambiental. Há 20 anos cuidando do nosso meio ambiente. O Bel Veículos. A alegria de ser Chevrolet. Bom Pack. Praticidade para o seu dia a dia. É bom. É prático. É Bom Pack. A Zambuja Mais. O seu desconto de vantagens em saúde. Um produto Hospital Azambuja. CDL Brusque. Ganhe agilidade e economia com a certificação digital da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Brusque. Supermercado Delagnolo. Há 11 anos fazendo parte de sua família. Plastificante Calver para argamassas de reboco e assentamento, agregando uma série de vantagens às argamassas. 7 horas 27 minutos agora, 7:27. Vamos às informações do esporte, meu caro RS. Vamos lá com as informações do esporte, porque hoje é dia de jogão. E jogão é aqui na Rádio Cidade, hoje às 8:30 da noite, no estádio Augusto Bauer. Brusque, próximo de chegar na terceira final do Campeonato Catarinense da sua história, na segunda final seguida, enfrentando a equipe do Avaí. Jogão com uma grande transmissão do Francisco Carlos, com comentários do Dirley Silva, com reportagens da Ana Camila Costa e com o Delamar Silva no plantão. É você ou é o Thiago? O Thiago vai estar aqui na Central Técnica. Grande transmissão hoje. Semifinal do Campeonato Catarinense. Vale vaga na decisão e vale R$500.000, porque vale vaga na Copa do Brasil de 2022, caso o Brusque chegue na decisão. Brusque joga pelo empate, daqui a pouco as informações. Estamos chegando com o esporte sempre em nome da Avan, que sempre tem promoções especiais para você, as melhores ofertas do Brasil. A Avan tem os melhores produtos e os preços mais baixos do país. Isso não é novidade, né? Mas essa semana tá especial. Tem produto com até R$300 de desconto. Quando eu falo que para Avan nada é impossível, é porque é verdade. Então aproveite as ofertas desta semana, porque tem jogo de panelas Sicília da Tramontina de R$699,90 por 10 vezes de R$39,99. Você fez o cálculo? Eu vou dar a resposta. Um jogo de panelas da Tramontina com R$300 de desconto. Jogo de panelas com 5 peças por apenas 10 de R$39,99. É muito barato. E não para por aí. A Avan tem tudo para sua cozinha. Nessa semana você tem a chance de comprar o kit jarra com 7 peças com super desconto de R$149,90 por R$79,99. A jarra é bonita mesmo e na Avan tá com mais de 45% de desconto. Kit jarra com 7 peças só R$79,99. Mas vai rápido lá, hein? Porque as ofertas são válidas até domingo, enquanto durarem os estoques. A Avan é de outro mundo mesmo. O preço é baixo e você pode aproveitar ainda o pula-pula. Compra hoje e paga só em julho. Compre com o cartão Avan e garanta essa e outras vantagens. Acabando o programa, daqui eu vou dar um pulo na Avan. Essa não dá pra perder, hein? Compre na loja, site, aplicativo ou chame no zap da Avan. Muito bem, gente. Vamos lá, começando as informações do esporte, falando sobre basquete. Uma informação, né? Nada boa pro time de Brusque. Equipe brusquense está eliminada do Campeonato Brasileiro de Basquete. Ontem, o time brusquense voltou a ser derrotado pela equipe do União Corinthians do Rio Grande do Sul, mais uma vez uma derrota incontestável, com 2-0. A equipe brusquense deixou a competição. time perdeu para a União Corinthians por 84-67, fechando a série das quartas de final em 2-0, e o União segue em busca da classificação. Outro time que se classificou ontem foi o time do Basquete Osasco. Nesta fase, melhor de 3 partidas, quem ganhar 2 classifica, e temos aí 2 confrontos que vão para a terceira partida, que acontece aí hoje. A fase final do Brasileirão de Basquete acontece na sexta e no sábado, nos dias 21 e 22. Semifinais na sexta, às 15h30, 18h30. No sábado, a decisão, às 18h45, com a disputa do terceiro lugar, às 16h30. Que terá transmissão aí pelo canal por assinatura Band Esportes, né? Então, teremos aí esse campeonato, e a equipe de Brusque, infelizmente, não fez boa campanha. Se classificou em 5º na primeira fase, na segunda fase classificou com WO, porque a equipe do Anápolis não veio jogar, e chegou na fase de quartas de final, acabou eliminado com 2 derrotas até bastante consideráveis. Tomou 30 pontos no primeiro jogo e nesse agora perdeu aí por 17 pontos para a equipe do União Corinthians. Beleza? Agora a equipe brusquense se prepara aí para campeonato estadual, jogos abertos, né? Se é que os jogos abertos vão acontecer, enfim, preparar para os outros torneios aí do calendário. Vamos lá, falando em calendário, vamos então aos jogos de ontem do futebol. Ontem foi um dia terrível para os brasileiros na Taça Libertadores da América. Palmeiras perdeu, Santos perdeu, Fluminense perdeu, São Paulo. Ó, ontem foi um dia terrível. Vamos lá. Pela Taça Libertadores, ontem o Nacional do Uruguai venceu a Universidade Católica por 1-0. Palmeiras com reservas, é bom que seja dito, né? Poupando aí para amanhã, primeiro jogo da final do Paulista. Mas bem que não é bem reserva, né? Porque você tinha Scarpa, Lucas Lima, Zé Rafael, William, Vinha jogando, né? Time misto. Perdeu para o Defensa e Justiça por 4-3. O The Strongest da Bolívia venceu o Santos por 2-1. Detalhe que o Santos jogou com 1 jogador a mais em campo por boa parte da partida. No Maracanã, o Fluminense perdeu para o Júnior Barranquilla por 2-1. E tem um detalhe, né? O Fluminense, se vencesse, estaria classificado e provavelmente em primeiro, porque o River vai jogar hoje com 11 jogadores e um jogador de linha no gol. O São Paulo também poupando, aí se bem reserva mesmo, perdeu para o Racing por 1-0. E o Universitário do Peru, né, no grupo do Palmeiras, venceu o Independiente Del Valle por 3-2. Pela Copa Sul-Americana ontem, o River Plate do Paraguai venceu o Peñarol por 2-1, o Bahia se complicou na competição, perdeu para o Independiente com gol contra no fim do jogo, 1-0, e o Red Bull Bragantino foi até a Argentina e ganhou do Talleres pelo placar de 1-0, gol do Elinho. Muito bem, são os jogos dos principais das competições sul-americanas. O River Plate, vamos colocar a tabela de hoje, o River Plate joga hoje à noite enfrentando o Santa Fé da Colômbia. O River Plate tem 20 casos de Covid no seu elenco. O River Plate tem 11 jogadores na conta, isso porque o Pinola, zagueiro, vai ter que jogar no sacrifício. Não vai ter banco e não tem goleiro inscrito. Então, o River vai entrar em campo provavelmente com o Enzo Pérez, jogador de 1,69m no gol, para cumprir tabela. Por isso que eu falei, se o Fluminense tivesse ganhado o jogo, ele estava virtualmente classificado em primeiro, porque, né, a chance do River não ganhar o jogo hoje é muito grande, né? E tá perdoado, né? Porque aí o Flu abriria 5 pontos do River Plate e o Santa Fé ganhando o jogo hoje. Jogos de hoje da Libertadores. Às 7 da noite, o Sporting Cristal pega o Rentistas, grupo do São Paulo. Também às 7, no grupo do Flamengo, tem o Vélez enfrentando o União La Calera. O Atlético Mineiro joga às 9 da noite contra o Cerro Porteño no Paraguai. O Flamengo às 9 da noite pega a LDU de Quito no Maracanã. Flamengo líder do seu grupo. 9 da noite tem o River Plate contra o Santa Fé, o jogo que eu falei aí que o River tem essa situação. O América de Cali pega o La Guaira 11 da noite, também às 11 da noite, pelo grupo do Inter. O Deportivo Táchira enfrenta o Always Ready da Bolívia. Hoje pela Copa Sul-Americana tem Jorge Wilstermann e Arsenal da Argentina, Emelec e Tolima. O Atlético de Goiás pega o Libertad. O Rosário Central enfrenta o Huachipato do Chile, o time que tem o escudo do Pittsburgh Steelers. O Atlético Paranaense, enfrenta o Melgar. O Atlético tem que vencer a partida para conseguir a classificação. E também pelo grupo do Atlético, o Alcas enfrenta a equipe do Metropolitano. Na Sul-Americana são grupos onde somente o primeiro se classifica. Campeonato Paranaense não tem jogo hoje, esse jogo Atlético e Paraná foi adiado. Aliás, tem uma piada que rola no Paraná, né? Que o Atlético conseguiu na justiça o adiamento do jogo com medo do glorioso Paraná Clube. Tá na Série C lá. Faz todo sentido. Hã? Faz todo sentido. Até porque foi adiado, porque o Atlético joga hoje. Né? O negócio é o seguinte, o Paranaense tá fazendo o seguinte, ó. Semifinal na segunda. Tem as do Paranaense, depois vamos botar ali. Semifinal, não. Quartas e final na segunda e na quarta. Eles querem fazer a semifinal na sexta e no domingo, para fazer as finais na terça e na quinta da semana que vem. É um negócio louco. Deus. Parece Copa São Paulo dos Juniores, que o time joga dia sim, dia não. Pode colocar de novo a tabela aí dos jogos de hoje. Né? Temos aí então, o jogo do Atlético Paraná foi adiado, vai ser amanhã, tá certo. Aliás, tem uma nova lei lá que vai complicar também a situação do esporte no Paraná. A Prefeitura de Curitiba proibiu eventos esportivos na cidade nos finais de semana. Olha só. Sinceramente, não, vamos jogar na segunda-feira? Mas no final de semana, e aí ainda mais esses jogos que tem. Campeonato Paranaense de terça, ninguém tá fazendo nada campeonato, na terça. Campeonato Paranaense tá zoado pra caramba. Nossa senhora. Né? Então tá. Enfim, tem os jogos os outros jogos das quartas e final. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá, seguindo. Hoje tem Campeonato Catarinense. Hoje conheceremos os dois finalistas do campeonato. Logo mais 3:30 da tarde, na Arena Condá, em Chapecó. Chapecoense enfrenta o Marcílio Dias. O jogo é à tarde, viu, gente? No jogo de ida, Chapecoense venceu pelo placar de 4-1. Pode perder por 3 gols de diferença, que mesmo assim a Chape irá para sua sexta decisão seguida de campeonato catarinense, né? Sexta final seguida. O Marcílio tem que vencer por 4 gols de diferença para conseguir a classificação. Vamos falar a verdade, não vai acontecer. Difícil. Não, difícil não. Difícil. Cara, o time que o Marcílio tem, que o time que a Chapecoense tem, ganhar de 1-0 já é difícil. Agora meter 4? É. Eu tinha esperança que eles fossem segurar o primeiro jogo. Eles fossem segurar o empate, talvez ganhar ali 2-1. O jogo tava caminhando para jogo aberto, por exemplo. Até a Chapecoense, tava 1-1 o jogo, 2-1, mas aí o time se atirou para frente de um jeito, deixou buraco e os caras aproveitaram o contra-ataque. E aí mataram o confronto no jogo de ida. Às 8:30 da noite, no estádio Augusto Bauer, o Brusque enfrenta o Avaí com arbitragem do Braulio da Silva Machado. O Brusque, inclusive, divulgou ontem a sua lista de relacionados para a partida, sem nenhum tipo de surpresa. Lembrando, o Avaí está desde ontem aqui em Brusque. O time deve ser o mesmo que fez o jogo de ida contra o Avaí na Ressacada. O Brusque tem aí a vantagem do empate. Qualquer empate serve para que o Brusque consiga sua classificação para a final do campeonato estadual, por causa da melhor campanha. Então, 0-0, 1-1, 2-2, qualquer empate basta. O Avaí chega a Brusque com a obrigação de vencer a partida para conseguir ir para mais uma final de campeonato estadual. O Brusque divulgou ontem a relação de relacionados: goleiros Dalberson, Zé Carlos e Juan Carneiro, zagueiros Ianson, Clayton, Everton, Alemão, Claudinho e Sandro, laterais Edilson, Totti, Ayrton e Alex Juan, meias Rodolfo, Zé Matheus, Nonato, Pepe, Thiago Alagoano, atacantes Andrew, Fio, Bruno Mota, Bruno Alves, Pirambu e Garcês. Sem nenhum tipo de surpresa, o Brusque escalado para o jogo de hoje, tem Dalberson no gol, tem Totti, Ianson, Everton, Alemão e Ayrton, Rodolfo, Potiguar, Zé Matheus e Thiago Alagoano, na frente Bruno Alves, Júnior Pirambu e Maurício Garcês. Ficarei muito surpreso se acontecer alguma mudança no time, mas não há muita surpresa nem nos relacionados e muito menos, né, departamento médico vazio, né, nem nos relacionados e nem no time titular. Já o Avaí deve ter mudança para essa partida, uma mudança em relação à partida que aconteceu na Ressacada no jogo de ida, que é a volta do atacante Júnior Dutra. Júnior Dutra, ele estava lesionado, né? Se o jogo acontecesse, o segundo jogo, no dia original, ele não estaria

para falar sobre obras, para falar sobre a situação do município. Ari, bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem, Ari? Bom dia, Dirley. Bom dia, os ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia, Valdomiro, Rodrigo, Matheus. Mais uma vez, é um prazer estar aqui para, mais uma vez, prestar conta à população das ações do município. Gostaria, Dirley, se me permitir... Pois não. Puxar o início, o tema que está mais em evidência nesse momento, que é o maior problema nosso, né, desde o início do mandato, que é o Covid, né? Uma preocupação nossa nos últimos dias, e eu gostaria aqui de chamar a atenção da população também no geral... Tem aumentado o número de procura no centro de triagem. Ontem passou pelo centro de triagem mais de 500 pessoas. Na segunda-feira, passou pelo centro de triagem, foi na segunda que passou mais de 500 pessoas. Está passando uma média de 300, 400 pessoas, né, no centro de triagem nos últimos dias. E isso está nos preocupando. Claro que o número de UTI, vocês têm acompanhado durante os últimos dias, tem diminuído. E também o número de internação. A gente imagina que isso seja pela vacinação, né? Que os casos não estão sendo mais tão graves, vamos dizer assim, né? Mas a vacinação está em passos largos, vamos dizer assim, a oportunizar de ler esse momento para solicitar aquelas pessoas de 40 a mais, né, com comorbidade. Aqueles grupos de risco, vocês ficam também divulgando todos os dias aqui na rádio, procure, né, o centro de vacinação na Unifeb e na Unicelva, quando for, para que possamos adiantar cada vez mais. Já aplicamos mais de 39 mil vacinas, 25 mil vacinas em primeira fase, né, e 13 mil em segunda dose. Então, nós estamos nessa luta, a vacina está chegando. Ontem à noite ainda o Estado recebeu mais vacina, deve estar repassando ao município. Então, pedir de início, mais uma vez, a comunidade, a compreensão, vários setores da economia foram liberados também agora através de eventos ou comunhões, né, aniversários, mais eventos familiares, mas aumentou o número de eventos. O frio, né, que nesse momento atinge a nossa região, nós estamos com a temperatura muito baixa, isso também é prejudicial quanto à questão respiratória, então acaba aumentando esse número. Então, aproveitar esse primeiro momento para pedir à nossa comunidade, né, mais cuidado no uso de máscara, uso de álcool em gel, a proteção, para que a possibilidade de isolamento, para que nós não tenhamos, né, e não possamos ter a terceira onda ou a quarta, que nós aqui poderemos dizer que é a quarta, mas segundo os especialistas, é a quarta. Então, é a terceira onda. Então, nós estamos muito preocupados com isso. O doutor Oswaldo tem trabalhado, e a Camila, o Grupo da Saúde, essa equipe maravilhosa que eu tenho visitado semanalmente, procurado conversar com eles, mas tudo isso há um limite, né? Nós temos buscado cada dia aumentar o número de funcionários, aumentar esse custo muito alto que hoje a saúde nos leva da questão do recurso financeiro, mas que é necessário, que se faz necessário para salvar vidas. Graças a Deus, ninguém aqui em Brusque teve óbito por causa de falta de tratamento, de UTI, né? Deu para suportar o pior pico, e nós não queremos que esse momento volte, né, à nossa cidade. Então, pedi encarecidamente nesse primeiro momento a compreensão e ajuda da população brusquense, que nós ainda estamos em pandemia, né? Estamos no estado grave, saímos na sexta-feira, mas não há dúvida, ainda há dúvida se permaneceremos na próxima semana no grave ou se voltaremos ao gravíssimo. Então, eu converso muito com o grupo dos prefeitos de Blumenau, Gaspar, Pomerol, toda a região da Anvi, que a gente tem conversado diariamente, há uma grande preocupação ainda. Então, pedir à população essa compreensão para que a gente possa continuar executando os trabalhos, já que a nossa cidade pouca coisa fechou, né? Mas é só uma questão de evento que hoje ainda está prejudicado, mas os demais já estão, todo mundo voltou à normalidade, bem dizer, e pedir para a população que possamos continuar assim, mas que para isso precisamos ter os cuidados que faz necessário na questão da pandemia. Então, esse seria o meu primeiro recado, pedir para que continuássemos se cuidando, para que nós não possamos ver esses números aumentando para os próximos dias, né? Bom, tomara que diminuísse. Agora, essa informação de que estamos tendo uma procura maior no centro de triagem é uma informação preocupante. Seria interessante, prefeito, que de repente a equipe da saúde pudesse trazer uma estatística da idade dessas pessoas. Eu acredito que quem quem está sendo mais atingido agora são os mais jovens, os abaixo de 40 anos de idade, por conta da vacinação. Então seria interessante fazer uma estatística aí da idade desse pessoal que está procurando centro de triagem, até para mostrar que a vacinação é importante, que a ação que a Secretaria de Saúde tem feito aí em relação à dinâmica e à logística de vacinação é um exemplo para o Estado, né? Enquanto a gente vê aí aglomerações em filas em algumas partes do Brasil, aqui em Brusque você vê uma tranquilidade. Eu fui vacinar na Uniasselv com o horário agendado, e esse horário teve aí uma, digamos aí, 4, 5 minutos no máximo de diferença, né? Mas foi tudo muito rápido, tudo muito ágil, sem fila, sem aglomeração. Brusque está dando um exemplo. Enquanto isso, tinha cidade que você tem que ficar 4 horas trancado num carro para fazer fila. Exatamente. De fila para fazer vacinação. Inclusive, na falta da Coronavac, a nossa cidade teve um dia apenas, ou 2 dias, com esse problema, já que estava também organizado. E só para ter uma ideia, para a população que está nos assistindo, nos escutando, por exemplo, vamos aqui citar um dia de atendimento, dia 10, 450 pessoas, 190 foi feito o teste, porque nós fizemos teste na hora lá, né? 67 deu positivo. No dia 11, 402, 170 foram feitos testes, 64 positivos. No dia 12, 376 pessoas atendidas com 187 testes, 60 positivos. No dia 13, 373, então está ficando entre 350 a 400 pessoas, dando uma média de positivo de 60 por dia, vamos dizer assim, faz os testes. Mas então, 300 não são todos que quando faz o teste, é quando está com sintoma? É porque realmente sintoma. Está com sintoma e o médico orienta, né? Então que a pessoa já faça o teste naquele mesmo momento com antígeno, né? Que nós já temos também para poder distanciar essa população, essa pessoa do ambiente de trabalho, do ambiente familiar, isolar, né? Para que possa não transmitir. Se é aqueles casos ativos que nós chamamos na tabela, que nós já ultrapassa 700. Aquele número realmente nos preocupa. Quando a gente olha aquele número de 700, a mais de 700 nos casos ativos em Brusque, realmente nos preocupa. Eu também já tomei a vacina semana passada, como você disse, muito tranquilo, a gente fácil de agendar, fácil de fazer os locais, acesso fácil, e então convocar a população que tenha, né? Não há nenhuma preocupação, muita brincadeira na internet, assim que chegou a vacina, o prefeito devia ser o primeiro, não podia ser o primeiro, porque se fosse o primeiro ia ser processado. Quando chegou agora na minha época, na minha oportunidade, eu também fui e fiz a vacina, como as pessoas que estão do nosso lado também, né? Estão fazendo. Então não há nada de anormal nisso, né? E pedimos então à população que, tendo a possibilidade e estando dentro dos critérios, procurem a vacinação. Ontem mesmo ainda a ND TV a nível de estado me entrevistou e parabenizou o Brusque pelo esse trabalho, né? Que vem sendo feito na vacinação. Então, e as vacinas nós estamos cobrando e todo o estado está cobrando, a União está cobrando, estamos à disposição se for preciso para comprar, né? Para que possamos ter o mais rápido possível a vacinação, para que possa chegar aos 60%, que é aquilo que realmente possa depois, né? Podemos chegar ao final do ano, dizer, quase que controlada pandemia, né? Aliás, também veio algumas vacinas da Pfizer também vieram para Brusque, né? Eu não tenho essa informação. O governo só divulgou uma lista ontem que seriam 2.000 doses de Pfizer. De Pfizer, nós temos refrigeradores pequenos. Nós estávamos no dia de ontem, estive em Blumenau, em Florianópolis, acompanhando o funeral do ex-governador Cacildo, mas na segunda-feira eu estive reunido com o diretor da secretaria e com os diretores da secretaria para ver se a gente encontrava aqui na cidade ou nas proximidades um refrigerador que suportasse, né, um freezer, né, que suportasse aquela temperatura. Até a tarde de segunda-feira ainda não havia encontrado, apenas pequenas, nós teríamos capacidade de receber pequenas quantidades de vacina. Não sei se é isso que possa ter acontecido, porque nós teríamos 4, parece que daríamos, só que esse período era muito curto entre a chegada da vacina e a aplicação, seria dias. Então, a necessidade do freezer maior para poder garantir maior longevidade, vamos dizer, da vacina. Então, nós não temos nesse momento esses freezer, mas estavam procurando na região ou entrando em contato com algumas, até com o Hospital Dom Joaquim, com o Hospital Maternidade, ver se havia possibilidade. Estavam tentando arrumar realmente condições para que pudéssemos receber a vacina da Pfizer, porque parece que daí, como se tem só hoje 5 ou 6 cidades recebendo, parece que essa vacina poderia vir mais rápido. O governo do estado divulgou uma nota ontem dizendo que Brusque vai receber 2.340 doses da Pfizer na remessa que chegou ontem à noite. Então isso é muito bom. Bom, vamos continuar. Já que o Damote e o Rodrigo não continuam, eu vou fazer mais uma colocação. Continue, por favor. Depois nós perguntamos. Depois estamos perguntando. Pergunta sobre Beira-Rio. Eu falava há pouco com o Ari ali fora do ar, tomando um café, sobre a situação da Beira-Rio e até questionava. Parece que quando o Ari estava de vice, dava a impressão que a obra estava mais acelerada, né? O processo estava mais próximo. Com a queda da cabeceira da ponte do Santos Dumont, evidentemente que já se tem uma situação para ser resolvida primeiro da cabeceira para depois. Mas agora estamos na chamada obras de arte ali, obras de acabamento? Aquela obra de acabamento. Quem constrói. De arte não, mas. Essa pergunta muito me costuma me fazer. Quem constrói sabe disso? Primeiro, quando você falou em Beira-Rio, eu ia perguntar se é a esquerda ou é a direita. Mas essa que nós estamos falando, por enquanto, é a esquerda, que está em construção, né? Margem esquerda. Margem esquerda que está em construção. É. A direita é capa de jornal hoje, depois a gente conversa. É. A margem direita, a margem esquerda, ó, que está em construção, essa obra está prevista para acabar no mês de julho. É, ela é um contrato com o BRDE, de canal extravasor e de obra de mobilidade. Então, ela está dentro do prazo, ela está 88% já executada. O que estão fazendo nesse momento, por isso que demora, e muitas vezes as pessoas não entendem essa demora. Hoje você vê um pouco número de maquinário na obra, não existe grande quantidade de maquinário. Por quê? Porque está sendo feito as calçadas, os passeios, a parte de iluminação pública, já os postos estão quase todos colocados, né? Estão passando a fiação, então está se trabalhando mais a parte manual, vamos dizer assim, de execução de calçadas, passeios, tubulações ainda em algumas boca de lobo, algumas tubulações pequenas que faltam finalizar. Então a obra ela está bem adiantada, não tenho dúvida de que nós vamos entregar essa obra no mês de agosto, como nós queríamos, dia 4 de agosto, com o aniversário da cidade, mas pela pandemia nós não deveremos entregá-la, né? Mas provavelmente não faremos nenhuma grande inauguração ou nenhum grande evento, eu acredito, porque nesse momento nós também não vamos criar aglomeração, até porque nós acabamos de falar agora, né, que a pandemia continua, a minha próxima vacina é só no mês de agosto, eu tomei a primeira dose, né, e a minha segunda dose é só no mês de agosto, então eu acredito, Dirley, e a comunidade vai entender assim que a obra puder ser utilizada. Nós estamos discutindo ainda se nós vamos abrir primeiro a parte de cima, que era a intenção, só que como a ponte do bombeiro está sofrendo um grande volume de veículo, um grande volume de carga, se nós abrir a parte de cima, nós vamos aumentar ainda mais a pressão em cima da ponte do bombeiro, né? A parte da Beira-Rio, da parte de que liga a ponte do bombeiro, a ponte do trabalhador, falta apenas acabamento daquele reboco, vamos dizer assim, daquele muro que está lá, empresa muito lenta, a empresa de Balneário Camboriú, muito complicada, não faz parte do consórcio aquele muro, porque em vez da gente desapropriar aquela casa que tenha lá, uma casa com piscina e tudo mais, a prefeitura optou por fazer lá uma parede, né? Um paredão com hélice contínua, porque era mais barato que nós tirarmos aquela residência. A pessoa possui uma pequena indústria também naquela casa. Então nós naquele momento achamos melhor fazermos a hélice contínua e em vez de desapropriar aquela casa. Então, e aí contratamos a hélice contínua, foi feita, e agora contratamos essa empresa que está lá fazendo o reboco, fazendo os preenchimentos das vigas. E essa empresa está demorando, já notificamos ela mais de 10 vezes, eu acho. E ela lenta. Vocês podem passar lá todo dia 2 metros, 3 metros de obra que é feita. Então, nós precisamos acabar aquele paredão que está sendo rebocado lá, é um reboco mesmo, é uma injeção de concreto, em seguida rebocado, para que possamos fazer a finalização da ponte do bombeiro até a ponte do trabalhador. E a ideia era abrir realmente, agora já início de junho, final de maio, esta obra. Mas com a situação da ponte do Santos Dumont, essas condições nós estamos avaliando ainda e talvez não faremos, porque com certeza nós colocaremos muito mais veículos ali na região da Santa Rita, na Vitor Meirelles, inclusive na ponte do trabalhador. Então, mas quanto à questão de continuidade da obra, quanto à questão de recursos, investimentos, pagamentos, está tudo em dia, a obra está indo bem, e nós acreditamos que no período que o banco e que o governo federal nos deu para executar a obra da Beira-Rio Mais Direita, com certeza ela será entregue. O Ari, não tem como, falando de obra de Beira-Rio da margem direita, não tem como falar dessa da obra esquerda, da margem direita, né? Que inclusive até está no site da Rádio Cidade uma decisão que saiu, aliás, um pedido do Ministério Público para que se execute, que se faça o pagamento daquelas condenações, valores referentes às condenações lá de 2003, na gestão do ex-prefeito Ciro Rosa. Inclusive, o município de Brusque também está nesse rolo todo, né? Eu estava lendo ali o despacho, e a última ação do município de Brusque, da prefeitura, evidente, para tentar alguma ação positiva no sentido de tirar essa responsabilidade foi em 2019. É uma dívida. Negada. E foi negada também, né? Qual é o valor dessa dívida que o atual governo e os governos futuros vão ter que pagar em Ari? Olha, ontem eu vinha de viagem, como já falei, retornando da capital, quando recebi da nossa área jurídica esse processo do Ministério Público Federal pedindo, né, não é nem pedindo cumprimento de sentença. O que é um cumprimento de sentença? Já não tem mais como recorrer. Já está metade julgado, quando você já tramitou uma ação, julgou, e eu não queria usar uma palavra pejorativa, mas... eu queria que se pudesse, nós não temos como buscar o áudio, mas se tivesse como buscar o áudio, vocês pegassem, ou se você tiver daqui um dia, quando eu voltar, vocês pegam o áudio da última entrevista que esse cidadão fez aqui nessa emissora. Ele teve o descalabro de dizer que não tem recurso público nessa obra. A margem direita foi feita com dinheiro próprio do município, não busquei dinheiro fora. A margem esquerda está lá parada, devagarinho, com dinheiro no banco. E a direita, nós fizemos tudo com dinheiro nosso. E agora nós temos uma conta para devolver de 27 milhões de recursos federal, né? Para a União. Nós não estamos mais nem tendo a chance de recorrer. Nós temos a chance, a obrigação de devolver à União. Pedido de sentença agora no dia 5 de abril, para que o município cumpra uma sentença. Então, cumprir decidir quando é que vai e como vai devolver. Isso pode levar o município a uma crise na questão das negativas do município, se nós não cumprirmos a decisão. A juíza ainda não decidiu o critério, como vai ser feito esse pagamento, mas a partir do momento que a juíza, ou um juiz, decidir que esse recurso tenha que ser pago e que modalidade será paga, de que meses ou por parcelamento ou numa vez só, nós teremos a negativa do município, não teremos mais a negativa e nós não poderemos buscar recursos federais, receber recursos para a saúde, para a educação, uma série de questões. Olha o transtorno, eu me assustei quando vi esse documento ontem à tarde, não conversei ainda com o procurador do estado, hoje de manhã ainda vou conversar pela manhã ainda com ele sobre esse cumprimento de sentença que envolve 27 milhões de reais. Valdomiro, nós estamos gastando a licitação, pode ser que vai um pouco mais, mas a licitação da margem esquerda foram 25 milhões. A margem esquerda que nós estamos construindo agora, aquela obra grande, bonita que está aí, saiu 25 milhões, que é recurso do governo federal, do FGTS, que vão ser pagos através de empréstimo, né? Com juros bem baixos, porque é através do Fundo de Garantia. Então, e agora aparece que nunca falaram que não, nós nunca fizemos o empréstimo para fazer Beira-Rio, a nossa Beira-Rio é feita com recurso próprio, aqui, ó, faz duas semanas falada, e agora nós recebemos uma conta para pagar, para devolver para a União, de mais de 27 milhões de reais. Além disso, o próprio também é condenado a devolver 6 milhões de reais ao governo federal. Vai ter que devolver uma Beira-Rio nova. Mais, porque a empresa que estava executando é 6 milhões, o prefeito da época 6, nós estamos falando de 12, mais 27, nós estamos falando em 40 milhões de reais, devolução ao recurso, ao erário, ao governo federal. Isso é brincadeira, a gente tem que levantar uma manhã e administrar o município numa situação dessa, desanima, Valdomiro. Hoje de manhã, quando eu fui ler essa ação aqui hoje de manhã, realmente desanima a gente saber que a irresponsabilidade com o dinheiro público e ainda pousado e bom moço vim aqui dizer, não, nós não gastamos um real do governo federal. Essas obras foram feitas com recursos da população brusquense. O recurso está aqui agora na nação, para quem quer ver. Pode olhar em todos os jornais da cidade hoje. É uma vergonha que a gente tem que passar por isso. Infelizmente, e a gente tem que enfrentar, não adianta. Porque deixar, o município vai ficar inviável. não vamos ter mais negativa, não vamos mais ter recurso federal ou estadual, porque nós não vamos ter condições de buscá-los, e nós vamos fazer o quê? Vamos ter que buscar um parcelamento, provavelmente, né? Provavelmente no final disso aqui nós vamos ter que buscar, se a sentença for, porque segundo o que tu lê no material, é cumprimento de sentença, quando é cumprimento de sentença, uhum. É a mesma coisa com busca e apreensão, né? Mesma coisa que você está devendo alguma coisa e vamos mandar penhorar um bem seu. Então, isso aqui é cumprimento de sentença, não tem mais direito a recurso. Ou paga ou paga. É aquela ação que deixou a improbidade naquela do julgamento final das contas do Tribunal de Contas da União. Isso aqui é o reflexo daquelas contas que foram recusadas no Tribunal de Contas da União. Aquele último julgado, que a turma dizia, foi transitado, julgado e acabou, que veio muito em discussão na campanha, que dizia, já foi julgado, não tem mais como fazer nada, aquelas ações que foram sendo discutidas durante o período, não tem como fazer nada, porque o Tribunal de Contas é órgão pleno, já julgou e encerrou o Tribunal de Contas, e agora veio o resultado, agora veio o pagamento, já como Tribunal de Contas, já lá na época tinha dito, não pode, tem que devolver o dinheiro, já foi julgado, transitado, não tem mais recurso, agora é o que quer, cobrar a conta, agora é mandar o município devolver 27 milhões de reais à União, né? De uma obra que a gente sabe como é que foi feita. Então, olha, é um absurdo que a gente tem que todo dia passar por isso. Já foi assim com o transporte dos professores, o TIC 3 milhões do ano passado. É assim todo dia ação em cima do município do passado e a gente tem que ir pagando, negociando para poder tocar a cidade. Nós não podemos mais ter essa irresponsabilidade, Valdomiro. Eu estava aqui para, quando falar em obra, eu trouxe e devo encaminhar para a Câmara nas próximas semanas, tem tratado com a parte técnica, a parte de engenharia, dois novos projetos. Nós queríamos fazer o projeto, entregar o mais rápido possível a Brusque do futuro que nós queremos, a Brusque até 2030, mas por causa da pandemia nós não estamos conseguindo ver um horizonte para 10 anos, vamos dizer assim, em termos de recursos financeiros, em termos de governo de estado, em termos de governo federal. Eu agora com o governo Moisés já me reuni duas vezes, voltei a Florianópolis tratar os assuntos, são assuntos importantes, obras importantes que o governo do estado e que nós também queremos implantar aqui na nossa cidade para os próximos 10 anos. Dentro disso, a Caixa Econômica, através do Finisa, que é o que tem de melhor hoje do mercado também de financiamento, nos está colocando à disposição 40 milhões de reais. Então, qual é? Podemos falar isso depois do intervalo? Podemos falar depois de conversar. A gente detalha daí com mais calma. São 8h12 agora. Rádio Revista Rádio Cidade. Revista Cidade. Na Rádio da Informação. Estar vigilante às decisões do Poder Legislativo brusquense é um exercício de cidadania. Participe das sessões ordinárias da Câmara de Vereadores de Brusque, toda terça-feira, às 18 horas, com transmissão ao vivo pelo Facebook e no YouTube. E fique por dentro de propostas, debates e votações. Esteja sempre de olho nos rumos da nossa cidade. Você também pode acompanhar o dia a dia da Câmara Municipal pelas redes sociais do Poder Legislativo. A Serf Máquinas tem o intuito de ajudar e facilitar o seu dia a dia, sempre pensando em você. Venda e assistência técnica, além de aluguéis de lava-jatos, roçadeiras, motosserras, entre outros equipamentos. Serf Máquinas, na Rua do Centenário, bairro São Luís. Telefone 3351-2413. Quarta e quinta com super ofertas no O Barateiro. Tainha o quilo R$ 9,98. Perdeu e paleta com corinho quilo R$ 9,98. Pocan, aipim e limão para caipira R$ 1,99 o quilo. Pão francês o quilo R$ 7,99. Leite longa vida terra viva 1 litro R$ 2,99. Água mineral H leve 20 litros R$ 4,99. Desodorante Nivea aerosol R$ 9,98. Arroz Kika 5 quilos R$ 17,98. Polentina Cocker 50 gramas R$ 2,99. Queijo predileto 400 gramas R$ 9,98. Ofertas imbatíveis do O Barateiro. Brusque. Maio é o mês das mães. E para comemorar com você, durante todo o mês de maio, tem brinde na Erenita Gor, distribuidora de gás. Na compra da carga do seu botijão de gás P13, você ganha brinde na hora. Comprou, ganhou. Venha comemorar o mês das mães com a gente. Disque Erenita Gor, 3351-2189 ou 3355-0189. Erenita Gor, distribuidora de gás. 45 anos com você. Bom Parque. Praticidade para o seu dia a dia. É bom, é prático, é Bom Parque. Você sabia que o lançamento de efluentes in natura nos rios e lagos pode acabar com a vida aquática e causar o desequilíbrio ecológico? É nesse sentido que a Rio Vivo atua. A empresa faz o tratamento dos efluentes industriais de Brusque, garantindo que a água retorne limpa para o meio ambiente. Rio Vivo Ambiental. Há 20 anos cuidando do nosso meio ambiente. A Jaltos Telhas trouxe uma novidade exclusiva nesse início de 2021. Já pensou em telha metálica com estampa amadeirada, trazendo ainda mais beleza para sua obra? Pois é, é possível utilizar em telha simples ou na linha das termoacústicas. Entre em contato e venha conhecer de perto essa novidade. 3351-0734 ou no WhatsApp 991-63-3727. Instagram, @jaltos.telhas. A coleção outono-inverno chegou e aqui na GVAER de Esportes e Calçados você encontra o que precisa para estas estações. Parcele em até 6 vezes no crediário ou em até 12 vezes no cartão. GVAER de Esportes e Calçados, essa você conhece e confia em Brusque e Guabiruba. Quarta e quinta com super ofertas no O Barateiro. Tainha o quilo 9,98. Pernil e paleta com corinho quilo 9,98. Pocan, aipim e limão para caipira 1,99 o quilo. Pão francês o quilo 7,99. Leite longa vida terra viva 1 litro 2,99. Água mineral Agaleve 20 litros 4,99. Desodorante Nivea aerosol 9,98. Arroz Kika 5 quilos 17,98. Polentina Cocker 50 gramas 2,99. Queijo predileto 400 gramas 9,98. Ofertas imbatíveis do O Barateiro. Brusque. Super Semana Comprou Voou Boca Mafra Automóveis. Comprou Voou. Comprou, você ganha um voo panorâmico. E tem mais. Até 1 ano de garantia. Até 60 meses e a primeira em 60 dias. Taxas a partir de 0,79 ao mês. Condições incríveis. São mais de 500 zero quilômetros e seminovos. Super Semana Comprou Voou Boca Mafra Automóveis. Super Semana Comprou Voou Boca Mafra Automóveis em Brusque. Acesse bocamafra.com.br. Opinião, jornalismo, a informação em tempo real. Rádio Revista Cidade. Agora são 8:17, 8:17. Este é o Rádio Revista Cidade, manhã de quarta-feira, 19 de maio. Estamos no ar até as 9 horas da manhã. O nosso WhatsApp é 91877556, para você participar e interagir. Uma mensagem aqui chegando da Lu. A Lu diz o seguinte: bom dia. É uma vergonha o que esse cidadão fez. Teria que fazer ele devolver cada centavo, pois se você deixa de pagar o seu carro, o banco vem, toma por menos de R$1.000 de atraso. Um cara desse faz tudo e ainda sai candidato, é chamar o povo de palhaço. Aí o desabafo da Lu em relação a essa situação da beira-rio da margem direita. As praças e áreas públicas estão pedindo socorro, mais investimento em revitalização, principalmente em mão de obra para manutenção das praças e brinquedos para atender as crianças com deficiência. É o desabafo aí do Marcos Basso, Ari. Valdomiro, essa questão das praças me preocupa muito. Realmente há falta de mão de obra, nós não podemos contratar ninguém, apenas repor aquilo por causa da lei 173, que fez com que a questão da pandemia e os recursos públicos me preocupa muito. Eu tive eu recebi a comunidade da Limeira na semana passada, lá do Limeirense, uhum. e me comprometi com eles que o ano que vem a gente vai revitalizar também aquilo lá. O Planalto é um compromisso nosso de construir uma praça também, como fizemos na Bateia. Então eu quero investir muito durante esses 4 anos em espaços públicos de praça. Eu tenho acompanhado, por exemplo, os 2 últimos finais de semana, um teve um evento, mas esse último final de semana não teve evento, e aí tenho acompanhado, por exemplo, o Parque das Esculturas. O número de pessoas, de crianças, de pais, de famílias, né, que frequentam esses locais, a pandemia vai trazer algumas novas formas de convivência, né, familiar, de convivência com a sociedade, e eu acredito muito, né, eu pego o exemplo aqui de um prefeito bem avaliado no primeiro mandato dele, que é o prefeito da capital, Jean Loureiro. Ele investiu muito em praças públicas, em locais públicos para as crianças poderem andar de bicicleta, para os pais, né, para fazer sua academia, a ginástica, para fazer a sua caminhada. Você vê as Beira Rio como está todo dia, uhum. né? Então nós queremos aqui na frente da praça, aqui no centro ginásio, fazer uma praça também, já está em obra, inclusive, mas o governo federal não está repassando os recursos, desse ano ainda não recebemos nada, né, que é um parque linear aqui na frente da Fenarreco. Iremos fazer quadras também aqui. Aqui próximos a antigos, tinha um circo antigamente aqui perto da arena multiuso. Então, nós queremos investir e esperamos que o ano que vem poderemos ter esse pessoal na rua para podermos, mais mão de obra, como diz nosso ouvinte, mais questão de pessoal do que material, vamos dizer assim, né? Então, nós precisamos realmente, eu confesso, e quero cada vez mais investir nesses equipamentos nos bairros, porque realmente é muito utilizado pela nossa comunidade. Tem algumas perguntas rapidamente aqui chegando. A Roseli do Limeira, já que você falou no Limeira, ela faz a seguinte colocação: está sendo feita a instalação de tubulação na Rua do Fogo, porém os moradores perceberam que só um trecho está sendo trabalhado. Há previsão para toda a extensão? Essa tubulação da Rua do Fogo, eu estive lá agora há pouco, eu devo ir lá hoje ainda, acredito, ou amanhã. Nós vamos levar até a condição que dá, vamos dizer, a possibilidade de retirar essas águas pela Rua do Fogo mesmo, né? Porque tem uma área lá que a gente não consegue, ela é obrigada a jogar naquela vala que já existe hoje, né? Que já foi feita esta obra no passado. Então, na verdade, teria que puxar uma água em direção à Limeira e a outra nessa vala antiga. Essa da vala antiga que não está planejada para esse primeiro momento. Então, porque como a Rua do Fogo, ela vamos dizer, margeada por várias casas que foram feitas durante muito tempo concretos nas ruas, a água desce com muita velocidade, porque ela já existe uma drenagem, né, grande lá, não na Rua do Fogo, mas embaixo de algumas residências, numa passagem, né, de uma drenagem que existe lá próxima, né? Então, nós precisamos tirar primeiramente essa drenagem que está sendo feita nesse momento na Rua do Fogo, para tirar a água desses morros, né, que com as enxurradas, não é problema de enchente, né, é só em momentos de enxurradas acabam as bocas de lobo e não dando conta de captar essa água, e essas águas acabam entrando por dentro da casa, passando por dentro de várias residências. Então eu estive lá em janeiro, a população me cobrou, e essa primeira etapa é exatamente para tirar a água dessas residências. A segunda etapa eu não tenho ainda, não falei com o secretário de obra quando é que ele vai executar, mas a etapa mais importante é essa, que realmente é para retirar a água de casas, né, que com as enxurradas acabam passando por dentro de residências. Aproveitando só sobre o Rua do Fogo, a questão da drenagem da Nova Brasília. A drenagem da Nova Brasília está em execução, como houve a drenagem, nós estamos falando agora da Joaquim Zucco. Né? Joaquim Zucco. Alberto Miller, Oswaldo Nibor já foi, finalizou, né? A Joaquim Zucco, o primeiro túnel ficou pronto, uma faixa de 70, 80 metros. Estamos no segundo trecho do túnel, e vamos levando com o túnel até chegarmos uma área firme que possa usar a galeria. Então nós não temos a previsão de acabar. O túnel é um negócio muito devagar, né? A gente sabe, a comunidade lá sabe disso, ela vê os trabalhadores lá executando. Ela está sendo levada em túnel porque houve um problema grave lá no passado, né, de rachadura da residência, e a comunidade não quer que passe, ou não poderemos passar, porque teremos que indenizar as casas com galerias. Então nós estamos levando mais um trecho, não sei se é 100, se é 200 metros de túnel, e depois nós começaremos então com galerias e tubos para poder finalizar Joaquim Zucco. Uma outra pergunta que chega aqui é do Flávio Fluchter. Com relação à rua da creche do Santa Luzia, qual a previsão para fazer as calçadas atualmente? As crianças dividem o centro da rua com os carros e caminhões. No projeto inicial foi falado em calçada em ambos os lados. Atualmente só é possível fazer em um dos lados. É, a parte da engenharia esteve lá, notificou, parece, o proprietário que estava, né, executando alguma cerca, algumas questões, que um dos lados já pode ser feita a calçada agora nesse momento, já está pronta para ser feita. Nós pavimentamos já no atual governo, né, em janeiro eu fiz questão que antes do período que iniciasse as aulas, né, foi bem no início das aulas, já combinou com o início das aulas, nós fizemos a pavimentação. Aquela escola, aquele CI lá, não tinha entrada, não tinha energia elétrica, uma série de dificuldades, né? Tinha que estar ligado na rede antiga. Nós compramos o terreno, fizemos todo o enroncamento no rio Santa Luzia, fizemos a pavimentação, já está pavimentado, agora está faltando apenas a calçada. Eu acredito que nos próximos meses aí é a falta de mão de obra que nós acabamos de falar na questão também das praças. Falta mão de obra, serviço, né, braçal, para a prefeitura poder executar essas obras. Então, a dificuldade que nós estamos passando nesse momento é a contratação de pessoas para fazer a execução desse tipo de obra. Uma última pergunta aqui do... Deixa eu ver quem é que está mandando aqui. É o Genésio, ali da região do São Pedro. Falando em obras, na rua Pedro Horner, no bairro São Pedro, uma rua estreita e perigosa. A rua São Pedro, entre o posto Reis e a entrada da São Leopoldo, faz mais de 2 meses, está inacabada, barranco em cima de barranco, sem sinalização. E a pracinha em frente ao material de construção Barriga Verde, arrancaram árvores para colocar brita. Mas é que meio que um desabafo aí o Genésio. Eu confesso, Genésio, que ele estava ali reformulando a praça da... Vou cobrar da pessoa da prefeitura que estava reformulando a praça. Não sei se você está falando que arrancaram, deve ter arrancado árvore. Eu era grama, estava lá reformulando aquela praça, não sei o que aconteceu. A questão da... eu vou entrar nesse assunto daqui a pouco, a questão da São Leopoldo, Valdomiro. Foi uma questão que fez com que nós também tivéssemos algumas reclamações, vocês fizeram também aqui no ar muito, uhum, a questão do tapa-buraco. Houve durante, não é a crítica aqui ao governo federal, mas houve durante esse período aumentos contínuos de combustíveis e uma série de coisas. Só no último mês o asfalto passou a 25% a mais na refinaria. O que aconteceu? Todos os contratos foram cancelados e nós ficamos sem asfalto para fazer recape. A nossa usina não tinha condições. Tivemos que abrir uma nova licitação, conseguimos contratar uma nova empresa, não é a mesma empresa que estava fornecendo a emulsão asfáltica, né, o produto asfáltico para a produção. Essa semana já chegou, segunda-feira já chegou a primeira remessa de asfalto. Agora, vamos continuar o tapa-buraco e vamos também agora, porque essa obra que está São Leopoldo, ela é do Finisa, aqueles 10 milhões que nós já executamos ano passado, que tem a fibra ótica, que tem as escolas, que tem as quadras cobertas. Então, esses recursos ainda eram do ano passado. Então, nós precisamos finalizar com esse novo remessa de asfalto, que deve começar, eu acredito, lá para o mês de... Nós devemos finalizar essa obra após 15 de junho, que esse trecho entre o posto Reis e a sinaleira da São Leopoldo, é um trecho pequeno, de uns 300, 400 metros, que falta para finalizar essa obra que o nosso ouvinte está falando. Então, esse trecho deve finalizar depois de 15 de julho. E também, nesse período, nós devemos começar, já vou anunciar aqui, o recapeamento da Pedro Verna. Nós vamos começar aqui, próximo à ponte, do Chilessa, né? Ponte Irineu Bornaus. Arthur Chilessa. A ponte terminal. Uhum. Nós vamos começar aqui na ponte do terminal, levando em direção ao Maluche o recapeamento desta via. Então são essas. Pela Gustavo Chilessa e depois a Pedro Verna. Pela Gustavo Chilessa, em seguida a Pedro Verna. Nós vamos fazer isso para finalizar aquele Finisa que nós contratamos lá há 2 anos atrás, né? Então nós vamos finalizar essa rua que o nosso ouvinte cobrou, que é a São Leopoldo, e vamos iniciarmos também no final de junho a recapeamento a partir da ponte, né, Arthur Chilessa, até dentro do Maluche. Eu não sei se vai passar após a CIB ou se nós chegamos até o cruzamento da Sacepan. Nosso interesse é chegarmos até o cruzamento lá após a Sacepan, até onde é que faz aquele cruzamento. Mas nós temos um valor limitado nesses recursos, um valor, se eu não me falha a memória, próximo a R$600 mil, que é para finalizar aquela obra ali da São Leopoldo, São Pedro, né, ligando a São Leopoldo, na esquina com a São Leopoldo, e também fazermos esse recapeamento da Pedro Verna. Então, daí finalizamos esse Finisa, por isso que eu vinha falando para ti e dos novos recursos que a gente buscou. Então, agora, viabilizar junto ao próprio FINIS, que é um recurso da Caixa Econômica também, um recurso que hoje todos os prefeitos, Gaspar está usando, Blumenau está usando, Itajaí está usando, e nós recebemos uma carta de crédito no valor de aproximadamente 40 milhões de reais. O que, que nós iremos fazer com esses 40 milhões? Primeiro, aquele compromisso que eu assumi desde o início, de iniciarmos a primeira etapa da Beira Rio Dom Joaquim, que começa aqui na Ponte do Maluche, né? Passando por debaixo do Maluche. Ontem ainda cobrei do governo federal a retirada da cerca do IFC, que está na área da Beira Rio, né? E que esperamos uma resposta rápida, porque senão nós vamos ter que derrubar, como diz outro, e em direção ao Rio Branco. Nós faremos uma nova ponte atrás do bairro Maluche, ligando o Maluche ao Guarani, na rua Orid Schwartz, e ligando ao Rio Branco, próximo à tinturaria Horta, a entrada da Varginha. Então, nós teremos uma nova ligação que fará com que a Beira Rio, vindo de Itajaí, faça a ligação já com uma nova ponte ao Rio Branco. Essa obra está estimada, não está ainda, nós mandamos para a Câmara ainda, nós vamos mandar esse final, até final do mês, eu quero marcar uma reunião ainda com os vereadores para discutir esses dois projetos, que é essa obra que vai fazer com que desafogue a Souza Cruz, a Maluche, a Rota da Pai, toda essa região aqui do Morro da Souza Cruz, podendo ligar o Rio Branco, Guarani, Varginha, a região da Guabiruba, né, com a Beira Rio, margem direita. Então, essa obra, nós estamos pedindo uma ponte e mais os recursos para a pavimentação, execução de canal, porque também ela vai continuar para Dom Joaquim, no sentido de canal extravasor, da mesma forma que nós fizemos a parte de baixo do centro da Terezinha. E uma outra obra que nós já estávamos em licitação, Valdomiro, e por causa desse aumento do asfalto e também dos produtos que são utilizados, ia dar descoberta, não ia aparecer ninguém, é a obra que liga a rodovia Antônio Rai a João Bauer, a Felipe Schmidt. Para tirarmos inicialmente, é a drenagem da Felipe Schmidt com a João Bauer. Essa obra estava prevista na licitação dia 25 de maio, agora. Na próxima semana, no dia 25, iria abrir a licitação. Nenhuma empresa ia aparecer. Eles nos comunicaram que não viriam por causa do valor da obra. Essa obra estava orçada em 3.299.000. Vocês viram, eu anunciei essa obra. E o que nós tivemos que fazer? A Caixa Econômica novamente pediu o processo para nós reavaliarmos o valor dessa obra, para que essa obra é uma obra da Caixa, é uma obra ainda daquele antigo PAC, né, do saneamento. Então nós vamos reavaliar essa obra e relançar o edital para mais 30 dias. Então nós vamos esperar agora até o final de maio, que a Caixa Econômica deve nos posicionar novamente qual o valor real da obra, para quê? Para podermos licitar novamente para fazer a drenagem da travessa João Bauer com a Felipe Schmidt e fazer essa ligação João Bauer vindo lá da prefeitura até aqui a rodovia Antônio Rai. Por quê? Esse projeto também está entrando para discussão na Câmara, um projeto com uma nova ponte na região onde é que era o Kart Club, ligando a Beira Rio a Antônio Rai. Naquela rua nova ali, né, que a prefeitura está abrindo, não sei se vai... Né? Isso, a rua já está sendo executada nesse momento, está em terraplanagem, né, que é aí do lado da Alta Eletrobateria. Então, essa obra, nós estamos colocando no orçamento para ela, nesses recursos que nós vamos buscar junto à aprovação da Câmara, 25 milhões. Seria a ligação dessa ponte, ligando a rodovia Antônio Rai, onde está sendo construída hoje essa nova rua, onde é que era o Quarten antigamente, né? Então, passando para uma ligação direta com a João Bauer, dando acesso ao centro, tendo mais uma ponte, né? Porque a nossa situação de ponte, nós estamos vendo... Para acabar com o alagamento ali, que qualquer chuvinha mais forte, né? Qualquer chuvinha mais forte, bota água ali, tanto na Felipe Schmidt, quanto na João Bauer, criando um grande problema aí, bem no centro, né? Bem na área central, atrás da Jaçanã. Aí nós faremos todas aquelas ruas, a Henrique... E aí você vai poder pavimentar aquela rua atrás da Jaçanã? Isso, ali? Aquela é Henrique Schaeffer, não, Henrique... agora me perdi o nome dela. Guilherme, atrás da Jaçanã. É vereador Guilherme... Nibor. Isso. Essa rua tá... então nós vamos pegar a drenagem aqui do Rio Itajaí Mirim, em galerias, né? Levando ela em direção a João Bauer, até aquele edifício Olí Rodrigues, uhum, um dos primeiros edifícios construídos, porque ali tem, ali, dali para frente até a prefeitura, a tubulação comporta a drenagem. Então nós levaremos até ali, faremos a ligação nessa, vereador Guilherme Niber, que é essa que nós estamos falando, que é essa atrás da Jaçanã, e asfaltaremos toda aquela área, né, hoje, que passa uma movimentação muito grande de veículo, e aquele calçamento está horrível, é uma reclamação direto. Então nós faremos toda essa obra e faremos com que ligue aqui na ponte, que nós estamos planejando para construir ela próxima à Alta Eletrobateria, entre o Carta e Clube, fazendo com que ligue a rodovia Antônio Rai, então, ao centro da cidade, fazendo com que desafogue. E aí também acontecerá, nesse momento, um novo estudo. Eu já estive reunido com o trânsito, para a gente modificar algumas ruas da cidade, modificar algum traçado aí que nós vamos ter que fazer novo, né? Nessa direção ali da João Bauer, da Rio Branco, da Consul Carlos Renault, todas essas ruas vão ter que passar por algumas modificações. Então, esses são dois projetos que eu quero apresentar à Câmara ainda esse semestre, que representam 40 milhões. Eu tenho falado, quando a gente busca recurso, mesmo que através de bancos privados, ou privados nós não pegamos, bancos públicos, no caso aqui a Caixa Econômica, o Finisa, não são endividamentos, são investimento na nossa cidade. E isso traz retorno para a nossa cidade, porque faz com que a nossa cidade se desenvolva, faz com que a nossa cidade cada vez gere mais renda, gere mais emprego, traga para cá mais indústria, faça com que a nossa economia aqueça. Então, esses dois projetos estarão na pauta para esse mês na Câmara de Vereadores, para que a gente possa, né, ser executada ou iniciar a licitação ainda no segundo semestre. Como nós estávamos falando também fora do ar, ontem eu recebi duas boas notícias do governo do estado. A primeira delas é um assunto simples, que a gente já vinha cobrando da Secretaria de Transporte, mesmo antes da cassação do governador, do pedido de impeachment e da vice-governadora, e ontem recebi a autorização do engenheiro responsável da Secretaria de Obra para que possamos modificar, para mantermos definitivamente aquela alteração feita no elevado próximo à Industrial Fischer, né? No viaduto da Fischer. No viaduto da Fischer. A rua Libero Benvenuti, a margem direita, né, da rodovia, né, SC486. Então, agora o município vai poder retirar aquela mureta que está embaixo do elevado, né? Porque hoje, quando você vai para Itajaí, você tem uma certa dificuldade de entrar no elevado. Tem o gelo baiano. Tem o gelo baiano, tem aquela mureta. Então, nós vamos definitivamente resolver aquele problema e também podermos comprarmos parte daquela esquina onde era o antigo varandão, né? Para que possamos fazer uma direita livre. Então, recebemos autorização do dia 18, foi agora, né? Acabei de receber autorização ontem para podermos executar essa obra. A prefeitura executará essa obra, que com certeza facilitará em muito a entrada e saída da cidade, desafogando a rota da Limeira, né? A rotatória da Limeira é uma mão na roda. Porque você sai daqui do centro do Maluxo e vai direto, liga lá embaixo na frente da ficha a rodovia. Você não precisa mais fazer frente da FIP, da Avan, a rotatória da Aradef. Tudo isso você vai evitar com esta obra quando finalizada. Hoje você faz precariamente, né? Mas você vai poder fazer agora oficialmente sinalizada toda a questão de infraestrutura. Então, agradecer ao governo do estado. Da mesma forma, recebi, Rodrigo e Valdomiro, ontem, com muita alegria, só vou ler a última frase do secretário de transporte, que fala, em relação à rodovia a rodovia Ivo Silveira SC-108, informamos que em fase final de elaboração do projeto de engenharia de obra da reabilitação da rodovia SC-108. Após o devido recebimento, que deve acontecer ainda nesse primeiro semestre, a Secretaria procederá à ação necessária para a contratação da obra no referido trecho. Então, o secretário está respondendo aqui, dia 10 de maio é a correspondência. Eu tinha falado com ele semana passada pessoalmente, ele tinha me garantido que esse ano ainda o governo do estado lança o edital para a duplicação e as melhorias da Ivo Silveira, e ele está me confirmando aqui, por documento assinado pelo secretário, que está em fase final de projeto, né, e que assim que ele receber a definição do projeto, ele colocará em contratação essa importante obra para nós, que com certeza, após finalizada, seremos uma das poucas cidades do estado que teremos dois acessos duplicados. Verdade. Nós já temos Antônio Rai, então essa é uma obra que estamos discutindo e brigando muito com o governo do estado. Ontem, durante o velório, conversei ainda com o governador Carlos Moisés e também com o secretário Paulo Eli, que está buscando uma forma. Nós temos essa provável audiência entre os próximos meses, que é a questão da barragem. Estamos buscando uma montagem nova de que a Casan assume a barragem de Botuverá, Valdomiro e Rodrigo e Matheus. Eu não conheço toda essa montagem, dessa nova modelagem, mas que a Casan poderia assumir a construção da barragem Botuverá, que então daí faríamos com que também tirássemos mais esse grave problema nosso, que é a construção da barragem, que para facilitar, claro, a diminuição de cheias no nosso município. Então, são esses os encaminhamentos que nós temos junto ao governo do estado e também junto a alguns bancos, algumas entidades financeiras, para construirmos a cidade do futuro que tanto queremos. E o projeto está sendo executado. Assim que pudermos, iremos apresentar na área da saúde, na área da educação, na área da assistência social, em todas as áreas nós queremos apresentar um grande projeto para a nossa cidade, para que possamos dar continuidade ao crescimento. Ela já vem crescendo muito, Rodrigo. Tenho acompanhado o índice de emprego, nós temos acompanhado vários empreendimentos. Ontem mesmo o empreendimento do Coque foi liberado, né? No mês passado foi aberto aqui o estoque atacadista, com várias vagas de emprego, como é a mesma coisa a questão do outro lado do Guarani, e várias outras empresas estão procurando e se instalando em Brusque. Semana recebemos uma empresa chinesa que também está procurando uma área na cidade de Brusque, ali na região do Limoeiro, mas na parte de Brusque. Então, são várias, estão, e devemos encaminhar para a Câmara. Era para ter encaminhado ontem, não estava na cidade, mas devo encaminhar na próxima semana o parque, a reestruturação, vamos dizer assim, daquela área industrial da Limeira, com mais 4 ou 5 empresas que irão se instalar lá, ou que já estão em fase de ampliação, né? Porque aquilo lá também é um grande embrulho, que lá que precisa ser resolvido. E nós iremos encaminhar para a Câmara, eu acredito, já na próxima sessão, a doação para que os empresários possam utilizar mais 4 ou 5 áreas, não me falha a memória aqui nesse momento, que iriam ser encaminhadas ontem, mas ficaram para a próxima semana também, para gerar renda, gerar emprego, para fazer com que a nossa população, ontem ainda também recebi uma ligação de dois empresários que têm interesse na abertura da nova acesso da Limeira. Nós estamos fazendo trabalho de topografia para estudarmos também um novo acesso para o bairro Limeira, que deve incluir nesse projeto dos 10 anos, como vai ser continuado também a fase, vamos dizer, as próximas fases da Beira Rio Dom Joaquim, essa série de obras de infraestrutura que nós queremos incluir nos próximos 10 anos na nossa cidade. A Ita da Cristalina, que está com a terraplanagem avançada, também precisamos dar início ao projeto de execução. Daqui a pouco nós vamos ter que começar a construir. Eu pedi uma reavaliação do projeto e logo também nós deveremos começar a mexer. Estamos fazendo aqui o presidente Samai, e parabenizá-los, todo o pessoal do Samai, já começamos a rede de ligação da ETA do centro em direção à Cristalina, para levar mais pressão a Dom Joaquim, para que enquanto a Cristalina não seja construída, aquele bairro não sofra tanto, né, com a falta de água. A tubulação já chegou toda, a imprensa já cobriu, nós já entregamos todos os tubos, né, já foram comprados, tubo de diâmetro de 50 centímetros, de 40, de 30, e já começou a descer aqui perto da ponte do Maluche, essa obra que vai custar mais de 9 milhões de reais aos cofres públicos, que é levar essa aldutora, porque, Valdomiro, muitos anos não se falou, o lado esquerdo da cidade, vamos dizer, aqui onde nós estamos nesse momento, só tem uma única adutora que transmite água da estação do Samai. Se um dia vier acontecer algum problema, ficará todo esse lado da cidade sem água, né? Porque ela passa por dentro do rio. Então agora teremos essa nova adutora saindo da caixa d'água, né? Levando água passando pela ponte do Maluche, levando até o bairro Dom Joaquim, onde fará essa interligação no futuro com a Eta da Cristalina. São 8h42, nós vamos dar um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta, então tem algumas perguntas aqui pelo canal do YouTube também, e a gente volta para a segunda, para a última parte da entrevista com o prefeito Ari Vecchi, depois do intervalo.

bom, é prático, é Bom Pack. A Zambuja Mais, o seu desconto de vantagens em saúde. Um produto Hospital Azambuja. CDL Brusque, ganhe agilidade e economia com a certificação digital da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Brusque. Supermercado Delagnolo, há 11 anos fazendo parte de sua família. Plastificante Calver para argamassas de reboco e assentamento, agregando uma série de vantagens às argamassas. Brusque e Avaí, quarta às 20h30 da noite pelo jogo de volta das semifinais do Catarinense. Nesta quarta-feira no Arker, café 3 corações 500 gramas 8,39. Feijão preto mãe véia 1 kg 5,98. Maionese Hellmann's regular pote 500 gramas 4,99. Nescafé vidro 230 gramas 11,98. Leite condensado Frimeza Pack 395 gramas 3,59. Leite longa vida Tirol 1 litro 2,97. Supermercado Arker, faz parte do seu dia a dia. Rádio Revista Rádio Cidade. Revista Cidade, na Rádio da Informação. Muito bem. intervalo aqui foi descontraído. Acabou de chegar um amigo nosso aí que disse que foi lá, veio aqui. Ô, pessoal... deputado chegando aqui, deputado. Vonei Weber do sul do estado, está visitando a nossa cidade hoje. Ele vai prazer ser receber. Hoje, não, já foi entrevistado. Gravado já. Aí, vai hora amanhã. E vai me visitar na prefeitura depois, mais tarde, né? Estarei lá na prefeitura aguardando, deputado. Obrigado pela visita à nossa cidade. Um abraço, deputado. O Valdomiro vai entrevistar o deputado depois. Mas é só para dizer pro povo que acabou de chegar um cidadão aí que estava passando aqui pela 1ª de maio. Que queria tomar vacina. Não, disse que veio aqui cumprimentar o Ari e elogiar pela situação, que a gente já elogiou o serviço da Secretaria de Saúde na vacina. A equipe de vacinação. Aí toda o cidadão acabou de chegar aqui elogiando, disse que estava... que ele tem pressão alta, e o Ari olhou para ele e falou, nem precisa de nada para provar. Tá com uns quilos a mais. Ai, ai, brincadeira. Quilos a mais. Ai, ai. Muito bem, são 8h50. Tem umas perguntinhas aqui. 8h50. Diga aí, Damata. Pode ser? São as perguntas. Olha, tem algumas perguntinhas chegando aqui pelo YouTube, agradecendo o pessoal que está participando aí pelo YouTube também. A Elizabeth Eleutério, ela diz o seguinte: bom dia, quando vão arrumar Abraão de Souza e Silva? Está intransitável, encheram os buracos com pedregulhos, está um perigo. Essa é a primeira pergunta. Eles começaram a semana passada a fazer o tapa-buraco na Abraão de Souza, nós estávamos conversando aqui fora do ar também sobre isso. Essa Abraão de Souza, nós vamos ter que arrumar recurso em algum local, empréstimo, para refazê-la, né? Porque a parte nova está toda calçada, obra bonita, bem feita, e a parte antiga foi feita sem base, sem drenagem, e está lá nessa situação. Tapa buraco um dia, no outro dia chove e acaba abrindo novamente. A comunidade sabe disso, nós temos que, acho que, refazer essa parte antiga da Abraão de Souza, né? Outra pergunta é do Mário Miller, também aqui pelo YouTube. Como está a questão da Beira Rio nos fundos do Honório Miranda? Olha, essa questão, algumas pessoas me cobraram, eu não conheço esse projeto. Lá na prefeitura nós não temos, né, esse projeto de prolongamento, vamos usar essa frase, né, da ponte estaiada, né? Na época da ponte estaiada, quem fez aquela terra armada lá, se eu não me falha a memória, foi o prefeito Danilo Mortes, né? Se eu não me falha a memória, ali onde é que é o Rio Centro, aquela região ali. E dali para cima, eu, né, prefeito, não tenho conhecimento na prefeitura de projeto. Deva ter alguma coisa, eu acredito, naquele estudo da Universidade do Paraná. Até vou me inteirar desse assunto. Não conheço esse projeto, que aí ligaria provavelmente a ponte estaiada à ponte do Maluxo ou Guarani. Porque ali tem uma região onde é que tem prédio já, eu não sei se comportaria, como é que passaria uma obra ali debaixo da ponte estaiada, porque a ponte estaiada ela não tem pilar, né? Ela é vão livre. Como é que faria para passar uma beira-rio debaixo da Ponte Estaiada. Eu não conheço nenhum projeto dessa natureza ali, mas vou dar uma avaliada, ver o que que, se algum engenheiro ou existe algum estudo naquela área. O Salvira Muni, ele faz uma colocação aqui, e até ia justamente questionar o Ari sobre isso. Bom dia para vocês. Onde fica esse reservatório? Cheguei no final e achei interessante o trabalho de vocês de fiscalizarem os problemas da cidade. Essa questão do reservatório no Bruxal. No Bruxal. Né? Bruxal é atrás do cemitério Parque da Saudade, né? Para quem quiser se localizar melhor, é entre a Zambuja e o cemitério Parque da Saudade. É uma discussão antiga, né? Vem sendo discutido durante alguns anos essa instalação ali. E pelo que eu tenho conhecimento, eu tenho acompanhado a Defesa Civil, tem me passado, e a quem acompanha lá, esse reservatório, segundo decisão do Ministério Público, é para manter apenas, né, 40% de sua utilização. Nós não podemos zerar ele, segundo o presidente Samai me colocou, já cobrei do presidente Samai também essa situação, porque senão vai aquela localização aí, o Bruxal, fica sem água. É um bairro alto da cidade, né? E que na época que foi feito não foi planejado, né, nenhuma outra estação de tratamento, nenhuma outra elevatória, né, para poder levar água até ao Bruxal. Então, há necessidade de pelo menos 40% de ocupação. Ela tá, esse reservatório, eu acho que é para 500 mil litros, né? 500 mil, isso. 500 mil litros. O Samai construiu, segundo os laudos deles, tem laudo técnico, há uma discussão no Ministério Público, e eu tenho pedido ao presidente, inclusive eu cobrei dele semana passada, que colocasse um visor por fora do reservatório, né, alguma coisa que mostrasse à população que não estaria sendo utilizado mais de 40%. Porque parece que há uma decisão judicial ou uma determinação, não sei se é decisão ou determinação, porque o Ministério Público geralmente ele faz uma determinação e a justiça é uma decisão para que esse reservatório não seja totalmente usado. E o presidente me garantiu que ele não estava sendo todo ocupado. Então eu confesso que eu tenho acompanhado essa questão via Defesa Civil e realmente preocupa. É um reservatório próximo a um... algumas residências, eu acho, inclusive é um local, né, de alto, uma altura elevada, né? Então, eu não tenho maiores detalhes, mas isso está nas discussões técnicas, tanto do Samai, como também no meio judicial ou no MP. Prefeito, a gente falou sobre Beira Rio e só faltou uma situação, a questão da... Como é que está a questão da recuperação da ponte? Da ponte. Nós recebemos agora, na data de ontem, a entrega já do projeto de... Nós já retiramos todas as... A parte que caiu antiga, foi retirada. Vamos utilizar as vigas, né? Todas as 6 vigas, graças a Deus, não houve nenhum problema. Vai ser colocadas as vigas. Então, agora, parece que hoje ou amanhã está chegando a ferragem já. E vamos fazer com hélice contínua. Vai passar de 20 hélices, vai de 20 estacas. Já que o relatório deve sair nos próximos dias do laudo da ponte. E eu até tenho uma foto aqui que eu mostrei ainda há pouco, aqui fora do ar, a vocês. A antiga ponte, apenas 4 estacas ela tinha, né? Estacas comuns, essas estacas usadas em residências, estacas normais, vamos dizer assim. Que quem Valdomiro, se tu olhar a foto bota aqui. Bota na câmera ali. Não serve como decisão final ainda, porque o relatório não está pronto. Era essa a situação que estava a antiga cabeceira da ponte. Então, né, não tinha como segurar, né? Não, ela aguentou bastante, né? Pela situação que estava essas estacas. Poderia acontecer coisa pior. Poderia ter acontecido o pior, né? Então, esse laudo não está pronto ainda, Valdomiro. Só para conferir, os 2 pilares estão aí, ó, né? Então, agora nós iremos fazer 20... Esses pontos aí eram os pontos das estacas. A primeira foto dá de ver bem. Devolve a primeira foto, Valdomiro. Na primeira foto dá de ver bem. Aí, ó, há uma estaca, inclusive, que ela não se completava. Ela foi feita alguma coisa de ferro para poder, poder chegar ao final. No mínimo, a estaca era curta, alguma coisa. Uhum. Né? Então, é um risco que a população estava correndo. Né? Então, ainda não temos o laudo final. Só que agora, então, nós já está totalmente retirada essa área, está tudo pronto. Estive lá ontem à noite, quando eu cheguei, passei por lá ainda. Né? E essa semana estão recebendo a ferragem. E vamos começar provavelmente a semana que vem, então, a hélice contínua. Vai ser feita através de, não mais de estaca, de hélice contínua. Mais de 20 perfurações serão feitas, né, para fazer a nova cabeceira da ponte e aí colocar aquelas vigas em cima delas, utilizando as próprias 6 vigas. Então, quem é que vai pagar essa conta? Nós não sabemos ainda, tá, até tenho aqui, se você me permitir um minuto aqui, eu te falo que o município abriu uma sindicância. Uma comissão processante, né? Comissão processante, está aqui o nome, está todo mundo aqui, eu tinha aqui agora há pouco. Há uma comissão processante para avaliar, né, essas questões. Então, a própria comissão processante já está montada, está avaliando com engenheiro especialista de também. Para quem será a responsabilidade, né, nessa questão dessa obra. Então, a princípio, no caso, esse para resolver esse problema, é o município quem vai assumir ou vai ficar dentro do... A princípio, o consórcio faria a saia, vamos dizer assim, a cabeceira da ponte. Ela teria que ser reestruturada, tanto é que eles estavam trabalhando embaixo. Uhum. Então, a princípio, ela é a contratação da empresa que está lá, né, hoje, para fazer esse serviço. Apenas vai ficar na discussão a quantidade de serviços de estaca que vão ser colocadas, né? Porque vão ter que ser 22 estacas, não estava previsto nenhuma estacas, né? Uhum. E também a questão de ensar novamente as vigas e a questão da pavimentação. Porque o que estava contratado no projeto inicial seria apenas uma cortina de concreto, como aconteceu aqui na Ponte Mário Olinga. O Nick, naquele dia, o vereador, o líder do governo, mostrou na Câmara, né? Sim. Se retira a camada de barro e as estacas mantêm a ponte. Aí se faça a cortina e, de novo, se preenche com barro as cabeceiras. Isso, quando foi feito, aconteceu esse acidente, ou o que posso ter dito, né, ali nessa questão. Então, nós iremos fazer agora a nova cabeceira. A empresa executará a nova cabeceira e já junto da nova cabeceira, direi, será feita a cortina. Então ela será erguida junto, não será feito pilares mais, ela será uma coisa só, né? Ela começará com as estacas e finalizará com o suporte para as vigas. Então eu acredito que nós queremos, como eu falei no início, entregar essa obra no máximo em agosto, com tudo pronto, né? Então nós estamos apressando muito para que isso possa ser resolvido. A questão dos veículos foram pagos sem culpabilidade, no caso a empresa assumiu, o consórcio assumiu o pagamento, né? Ainda sem assumir a culpa, porque depende da questão das investigações, mas já foram quitados as pessoas que tiveram seus danos materiais. Então, e graças a Deus, nenhuma outra questão aconteceu. Mas olhando essa foto, né, não dava de coragem ter passado nessa ponte durante... Ela já desceu. Talvez ela não caiu totalmente, porque no ano de 2000, o seu Hilário fez um reforço. O prefeito Hilário Zen fez um reforço nela nos pilares central. Então, apenas ficou esse pilar. Os outros pilares que estão à beira do rio e dentro do rio, para quem é mais de idade na cidade, que nem eu, né? Pode olhar as fotos. Em 2000, o seu Hilário teve um grande serviço lá, que tiveram que fazer todo o estacamento. Essas 4 estacas que aparecem aí, parecem mais ou menos aquelas estacas que ficaram dentro do rio, que foi feito uma lateral de ferro agora, que tem lá, que pode olhar no rio. São várias estacas que foram feitas a partir do momento da administração do seu Hilário. Então... esse mesmo problema poderia ter acontecido se não tivesse, né, sido feito aquela proteção que naquele momento abaixou, né? Então é uma ponte. Ontem o secretário Renato, o diretor de obra Renato, ontem não, na segunda-feira, me chamou a atenção, Dirley. Nós temos que cobrar do governo do estado, principalmente nas rodovias estaduais, porque já que no perímetro municipal é complicado, vou ter que levar esse assunto a algumas entidades, o volume de carga que estão tendo nos nossos veículos de carga, né? A 45 toneladas, muito peso em cima de pontes de área urbana. Isso só se recomenda em rodovias estaduais e em rodovias federais. Então, o peso que está tendo que sustentar a Beira Rio, por exemplo, né? Estou falando aqui da Beira Rio mais direita, as Beira Rio, a estrada Fazenda, então todas essas, a ponte da rua Itajaí, a ponte de Dom Joaquim, então estou falando do contexto geral. O engenheiro Renato de Borba me chamou a atenção nessa questão, que essas pontes não têm essa condição, vamos dizer assim, no modo construtivo, durante todo esse passado tempo, essa condição de nós termos uma capacidade de 45 mil toneladas para esses veículos, bitrem, todo esse tipo de veículo que hoje, né, são utilizados na nossa região. Então isso é um assunto delicado que a gente vai ter que, né, que esse tipo de veículos geralmente são feitos para ser utilizado em rodovias, né, ou em BRs. E muitas vezes nós estamos utilizando esse tipo de veículos em ruas, né, normais da cidade, que acaba criando alguns transtornos também, além da mobilidade, também cria problema nessas obras, principalmente nas pontes. Só, tem mais um minutinho? Tem, claro que tem. Claro. Se quiser, até 10 minutinhos. Não, só tem, sim. O Murilo me lembrou agora há pouco. Pois não. Já que estou aqui no ar. Uhum. E alguns vão ficar bravos comigo, porque isso, geralmente a gente faz isso através de nota, né? Eu quero anunciar aos servidores, aos nossos colaboradores nesse momento, não só à saúde, mas aos demais, também na educação, que estão entrando logo, logo na lista de vacinação, todos os profissionais que, independente da pandemia, abraçaram a causa e continuam, né, no dia a dia, no seu trabalho, trabalhando lá no município, né, em prol do nosso município, na prefeitura, que nós vamos antecipar. Então, metade do 13º para o dia 10 de junho. Então, no dia 10 de junho, o município estará injetando mais 7 milhões, também como forma de aquecer o mercado, de fazer com que a economia gire, né? Não, nós temos essa possibilidade, nós estamos com as contas em ordem, mesmo com muita dificuldade, eu confesso para vocês, muito, quando o Delay brinca que eu de vice, né? É muita dificuldade de estar lá no dia a dia, sentado na cadeira, fazendo conta, Delay. Eu gostaria muito de estar na rua, podendo lançar obra. Não lançamos ainda uma parceria nesse momento, estamos encaminhando o projeto de lei para a Câmara, para poder fazer parceria comunitária. Por quê? Porque nós não temos a nossa parte, né, para pagar essas parcerias. Então, nós estamos tendo muita segurança naquilo que estamos fazendo para não fazer com que amanhã ou depois, não queremos, e acredito e confio em Deus, que não teremos uma próxima onda, mas nós não termos dinheiro para pagar nossa conta, não pagar os nossos servidores, não ter dinheiro para manter o mínimo necessário dos medicamentos, da rede hospitalar, de todos os convênios que mantemos com o Dom Joaquim, com a Zambuja, que estamos em discussão nesse momento de renovação. Então tudo isso faz com que nos preocupamos com a questão financeira do município. Então, mas quero, já foi economizado durante esse período, então comunicar aos servidores, mas também ao comércio local, que nós colocaremos no dia 10 de junho, antecipação da metade do 13º. Isso corresponde mais ou menos 7 milhões em valores, né, para os servidores que serão tendo o seu 13º antecipado a partir do dia 10. Então, faço essa comunicação nesse momento. Ainda nós estávamos decidindo isso esse último final de semana, e a secretária Edna, o secretário Molina também decidiram que nós vamos antecipar para fazer com que também a economia gire e que possamos, né, aquelas pessoas utilizarem esse recurso para pagarem suas contas, para comprarem no comércio local e também poder fazer seus investimentos, né? O varejo agradece, e eu dou uma dica aí, a Centric, que fica ali perto do Arker. É, tem que dia dos namorados. Tem presente pro dia dos namorados, presente pra sua família. Não, a gente tem vendo uma visita ainda. Lá, já faz tempo que eu não tive. A minha mulher passou por lá semana passada e comprou, andou comprando alguma coisa. Eu sei que a tua senhora sempre vai, teu filho vai, mas o prefeito ultimamente não tá tendo tempo. Não tá tendo tempo para comprar. O Rodrigo é meu vizinho lá. Eu sou vizinho. O Rodrigo tá sempre lá. Rodrigo sempre comprando. Faltou alguma coisa, só descer e vai a pé ali rapidinho. Então você que é servidor, Centric, ali próximo ao Arker Boulevard, naquela região ali, na esquina. Pode ser, Ari? Pode ser. Muito bem, obrigado ao Ari Vecchi, que veio aqui fazer alguns esclarecimentos. Nós não falamos, eu estava ali conversando com o deputado, mas não sei se foi falado sobre essa situação do servidor, não do 13º, mas a questão do reajuste, que inclusive o Orlando, será que é amanhã? Orlando Soares Filho, que é filho do Orlando Soares. Orlando Soares estará amanhã aqui, né? Uhum. A situação dos servidores é muito clara. Nós fizemos uma consulta através da ANVI e há uma decisão clara da justiça que esse ano, né, a 173, né, confirmada pelo Supremo Tribunal, não deva, não, os estados e municípios não possam fazer correção de salário de servidor neste ano. Então, eu encontrei o Orlando. Questão jurídica, É questão da lei, eu encontrei o Orlando no corredor da prefeitura esse dia, ele disse que gostaria de conversar, mas na questão de futuro, né? Querer aprovar essa questão para futuro. Então nós não vamos discutir, vamos discutir, mas nós não vamos aprovar nada, né? Nesse momento, nesse momento difícil que nós estamos passando, e a lei é uma lei nacional, o Supremo referendou numa decisão do ministro Moraes, se não me falha a memória, de que esse ano então não será repassado aquele índice inflacionário, né? É isso que eles estão dizendo, né? É isso que estão pedindo, né? Que a gente acha, né, que é necessário, né, que cada servidor merece o seu reajuste, né? E esse ano então não será feito esse reajuste por uma decisão legal de uma lei que foi feita no governo federal para que os estados e municípios, né, pudessem enfrentar a pandemia 2019, mas que já entrou em 2020, né? Muito bem. Ô, Rodrigo, seu destaque final aí, Rodrigo. Claro, né? O destaque final é o jogo hoje à noite, né? Vamos na expectativa aí para que o Brusque consiga aí esta vaga na final do Catarinense, torcendo, né? Torcendo para que tudo dê certo hoje à noite. E amanhã, claro, tudo sobre a partida você acompanha aqui na Rádio Cidade. Seu destaque da Mota. Bom, tem várias perguntas que chegaram aqui, não foi possível. Vamos repassar para o Murilo. A gente vai repassar aí para a assessoria do Ari para que ele possa, enfim, dar o retorno. Bom, o destaque aí fica: amanhã a gente trata de outras questões. Eu falei hoje de manhã que o programa estava recheado e ia faltar tempo, e realmente faltou tempo. Ah, só mandar um abraço para o Paulo Roberto Melão. Opa! Ele está convidando a gente. Ele está, sim, ele está em Brasília, está aqui. Não, tá em Brasília. Ele levou uma. Acho que andaram puxando o tapete dele. É. Que ele, o deputado está aí. Ele sabe de tudo quando tem algum deputado, aqui. Ele não estava junto com o deputado? Não, ele perguntou assim: o deputado. Quem levou o Volney Weber? Quem levou? Ele está perguntando. Ele pergunta se tem alguém acompanhando o deputado aí? Quem? Ele botou assim, ó, quem levou o Volney Weber? Eu recebi uma ligação na semana passada. Tá é puxaram o tapete dele, porque ele sabe de tudo, ele, né? Ele sabe quando os deputados vêm a Brusque, ele sempre está junto. Ele sabe de tudo, acho que puxaram o tapete dele. Alguém. Mas hoje à tarde o deputado está na prefeitura, se ele quiser acompanhar o deputado, ainda tem tempo. E ele está convidando para visitar a obra do Dom Joaquim, do hospital. Opa. Também já me convidou o vice-prefeito. Estão fazendo ampliação, né? Para visitar o Hospital Dom Joaquim, eu não fui esse ano ainda, tu vê, ó, não consegui esse ano ainda visitar o Hospital Dom Joaquim. Quem passou a perna em Paulo Roberto Melão? Será que foi algum parente tá dele? Tá aqui, ó. Valdomiro, que recebeu a notícia. Pai do céu. Eu recebi uma ligação direta aí na semana passada. E olha do que ele me chama aqui, ó. É. Olha só. Como se ele me conhecesse bem. O que ele chamou? Você me verá nos tribunais com o meu rol de advogados, né, Aldo da Mota? É isso aí. Grande abraço a todos e até amanhã. Você acompanhou o jornalismo de revista na Rádio da Informação. Rádio Revista Cidade. Compromisso social.